Mas é, galera, a gente nem mandou spoiler. Vocês podem ouvir tranquilo o podcast. Se você não fechou o ato 1, tá tudo bem, sem problemas. A gente nem falou do Call Level, que veio super diferente no Diablo 3. Até porque eu nem joguei ele ainda. Então tá tranquilo, galera. Fiquem tranquilos ao ouvir o podcast, porque tá spoiler free. Fica a dica aí que, na verdade, são pelo menos dois Call Levels dessa vez, hein? Sem querer te dar um spoilerzinho, né, Pô, eu tomei um spoiler de graça, cara. Atenção, Cranzadec! Ao top de 4 já vai! Já vai! O jogo mais da pesada que eu conheço é o Diablo. Modo inferno é game over, eu não jogo nunca mais. E eu caio na porrada com os anjos decaídos. Porque eu gosto de jogos e vou jogar muito mais. Dias. O primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens. Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. Diversão, começando a sua 92ª edição! Ah, moleque! Legal. Nessa semana estamos reunidos aqui para dar uma continuação ao nosso grande papo infinito de Diablo. Para dessa vez falar sobre o lançamento que saiu agora essa semana. Mas quando vocês estão ouvindo, já saiu faz quase 2 semanas. O lançamento que saiu agora essa semana. É. Foi nada isso. Diablo 3. Para quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. E essa semana aqui com a gente tem o Ilato. Bicho que eu não tô aqui, que eu agora vai não botar mesmo. O Mestre Splinter. Jogando Diablo nesse exato momento numa TV de 42 polegadas. 3D. O Senhor da Eternidade. Gostaria de fazer um agradecimento todo especial a Velox por permitir que eu não jogue Diablo esses dois últimos dias e tô numa abstinência foda aqui. Como é que o dedo tá, moleque? Tá coçando, moleque? Tá, é, tá de bobeira. Eu tô jogando aqui na casa do Solid, né? O HGK Solid! Matamos o capiroto no jogo da pesada, meu amigo. Quero ver quem faz melhor. É tipo o Será de Perfect, né, cara? Porra! E o Comandante Cobra! Agradecendo a Blizzard por não me permitir jogar o jogo pelo qual eu paguei, mas enfim. Como você e muitos outros, né? É. E é isso aí, reunimos o mesmo bonde sinistro da última vez para falar sobre esse jogo novo agora, Diablo 3. Vamos analisar o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou, o que podia ser melhor. Como está o jogo? Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! E-mails do capeta! Mamilos! Eu quero tchu, eu quero tchá, que? Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero... Estamos aqui hoje começando a leitura de e-mails. E-mails. Estamos aqui hoje, eu, Beb, sou seu pato digital, negão gostoso 84. E ele, Ilapso. Sou eu. Então, Ilapso, leia o primeiro e-mail. Primeiro e-mail vem de Venom X-Killer 69, ou símbolo de câncer. Asura's Anime Wrath é extremamente bom. Ele se refere ao nosso episódio de Reveals. Mas é o típico jogo voltado para o público asiático. Diversas vezes me perguntei se era para jogar ou assistir. No fim das contas, o game é um overwhelming power of heaven and destroyer of controls. Tá bom. É verdade. Sobre uma sequência, deveriam adotar o estilo HQ de ser. Ninguém morre de verdade. Vai pra uma missão de merda. Não, vai pra uma dimensão de merda e volta, mais motherfuck ainda. Tipo Colômbia. Rola um cast sobre Onimusha ou games bons que mereciam uma continuação? Rola, quem sabe. Cara, eu ia adorar. Eu adoro Onimusha. Eu acho que super podiam Você ressuscitar. Gosta é do ator que faz o Samu Nosuke, que tá aqui esse canecheiro, gata. Taquechinho. Balança meu coração, não vou mentir. Balança o coração. E se você quiser fazer uma viagem ao Brasil, eu sugiro a capital, Brasília. E eu acho que o Onimusha foi um dos primeiros jogos, ou pelo menos um dos primeiros a ficarem mais conhecidos, que utilizou a captura de movimentos. Eu não lembro se usou captura facial ou se só modelaram o rosto do... Só modelaram o rosto dele. Só modelaram? Só modelaram. Mas eu acho que filmaram as expressões faciais dele enquanto ele atuava. Sim, provavelmente. E colocaram, né, no personagem. Provavelmente, sim. Foi um dos primeiros casos, ou um dos primeiros mais que ficou mais famoso, uma coisa assim. E a partir daí que as pessoas passaram a prestar mais atenção nos atores que emprestavam seus rostos aos personagens, não foi? Exatamente. E no 3 tem o Jean Reno, que é muito bom. Peraí, eu não comentei do Asura's Wrath. Pode comentar, rapidinho. Então. Fica à vontade, a casa é sua. Tá bom, então. Eu adorei esse jogo também. Quando eu joguei a demo, quando eu tinha baixado a demo antes de sair, eu tinha achado meio repetitivo. Mas depois que eu joguei, eu gostei muito também. Mas realmente ele é bem pro público que gosta do Japão e de animes e mangás, né? É. Você jogou lá? Joguei só o demo. Ah, tá. Mas ele é divertido. Pra quem gosta da cultura japonesa e do estilo japonês de narrativa, vale a pena. Vale a pena. E era só isso. E a Rebeca vai ler o próximo e-mail. E o próximo e-mail é do Black Striker de São Paulo. Ele diz: Ilapso, não vai nerfar o meu e-mail, hein? Você nerfou o e-mail dele? Não. Fala aí, gamers do Baixo Frente Soco. Quem vos fala é o Black Striker, um paulista maneiro que, apesar de ter um Xbox, não joga Halo. E ele diz que curtiu demais os reviews e que ficou muito interessado no Journey e no Asura's Wrath. Pena que o primeiro é exclusivo do PS3, realmente. E ele falou: encanador é o baralho. E 8 bits, tô fora. Ele não é um retro gamer, então beleza. Fiquei impressionado com a paixão e a emoção que o Daigo e o Ninja Inimigo falaram de seus jogos. Depois, vendo alguns vídeos, fiquei de queixo caído com a qualidade dos gráficos, a jogabilidade, enredo, etc. dos dois games. Pô, tomara que hoje falem do Diabão Bolado Parte 3. Parabéns, você toma pra ele. Ah, hoje vai ser podcast de Diablo, é? Então ele manda abraços de Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Tá, pega o metrô lá no Tietê e vai até o final. Linha Azul. Famoso ouvinte babaca, né? Os caras encheram um saco pra não ver a porra do vídeo do Journey e aí foi lá e viu, né, exatamente o vídeo do Journey. Né? Journey é muito bom, é um jogo lindo. Lindo, lindo, lindo. O e-mail do Ordenhador de Defuntos, que diz o seguinte: dessa vez meu nick combina com o tema do podcast, do episódio 91. Em primeiro lugar, quero desejar melhoras ao Ilapso. Ah, eu tava gripado. Não, ah, você tava gripado e rouco. Bem. Seguro dizer que ele é um cara de sorte. Um amigo de infância escrevia o nome de garotas no braço com essas varetas coloridas e me questionou sobre minha vontade de fazer o mesmo. Pela primeira vez achei que ia lutar pela minha vida. Caraca, o que ele tá falando, cara? Caraca, o que é isso? Não entendi nada. Bom. Calma aí. Vamos recapitular. Um amigo de infância dele escrevia o nome de garotas no braço com varetas coloridas. Uh-huh. Varetas coloridas, eu só posso crer que seja um lápis de cor. Só pode ser. Lápis de cor não escreve no braço. É só canetinha. Enfim, canetinha, questionou sobre a minha vontade de fazer o mesmo. Pela primeira vez, achei que ia lutar pela minha vida. E por isso, eu sou um cara de sorte. É, o que tem a ver você nessa história? Tá bom. Eu gostaria de pedir a todos que parem de fumar maconha, porra. Porque isso faz mal, caralho. Enfim, tá. O tema do podcast não foi dos melhores, não foi dos piores, foi bem legal e divertido, em grande parte pela presença da Viviane, que por acaso, a primeira vez que a vi pessoalmente, estava ao lado de Hector Sanchez, produtor do nada violento Mortal Kombat 9, o carequinha. Ah, ele conheceu ela num evento, que legal. Qual foi o evento que o Hector tava? Acho que foi o Brasil Game Show. Enfim, vírgula, a violência não é importante pra um bom jogo dar certo, mas um bom jogo é importante pra violência dar certo. E no fim é sempre divertido massacrar alguém nos jogos e depois sentar pra jantar com sua mãe e falar sobre o dia. Essa é a nossa porta secreta pra escapar do mundo real, que às vezes chamamos de chato. Não é só com jogos violentos, mas no caso, essa grande fuga, com L, da nossa realidade torna a mesma mais interessante depois. Ou seja, jogue jogos violentos e seu dia a dia será muito melhor. Mas é isso, um abraço, beijos, ordenhados. Pô, ordenhados, cara, isso pega mal pra caralho. E será que a Valesca agora não consegue mais negar uma mamada pra ninguém? Está se referindo aí ao já clássico de Valesca Popozuda e Mr. Catra. Mama. Tipo, até o cobrador do busão se pedir, tá valendo tudo, ela mama. Vale um cast sobre isso, vale. E cast com grande número de cariocas é sempre melhor, chame mais a Vivi. Vale cast sobre realidade gamer carioca. Vivemos uma constante aventura? Interrogação. Realmente, como ele falou, rapidinho, esse último cast foi um grande número de cariocas mesmo. É, eu me senti hoje, um peixe fora d'água ali. O de hoje teve mais, né? Teve 4, 5, 6, 7 hoje. Não, 6. Hoje tinha 6. Não, um dia tem que juntar todos vocês, da galera já fixa do Baixo Frente Soco, todos os cariocas, e mais a Vivi, tipo, dar uns 10 cariocas e fazer um mega cast super carioca. Faz sentido. Parece eu apoio essa ideia. Razoável. Pessoal que não gosta da carioca, que se foda. Próximo e-mail, Rebeca, por favor. O próximo e-mail do menino que eu adoro o nick dele, chinês flamejante 69. Já falei isso uma vez. É o segundo 69 de hoje já. O segundo 69 de hoje. Ele diz: vou citar alguns jogos que me lembro que contém cenas de violência com crianças. Oh, ele lembrou. A gente não conseguiu lembrar de alguns no podcast, né? É. Bom, deixa eu ver. No Fable 1, dava pra você espancar criancinhas. Elas nunca morriam, mas dava pra você enfiar pontapés nelas até sentir satisfeito. Mas será que elas tinham alguma reação? Porque também não adianta nada se você tenta bater e o personagem fica parado igual uma estátua e não sofre dano. Não tem graça. Igual uma água viva. É, porque às vezes quando eu tô jogando games que são, tem um grupo, seja NPCs ou seja jogando, sei lá, com amigos, eu tento às vezes atirar nos meus amigos ou bater neles e não tem nenhuma reação e não tem graça. Pois é, quem quiser ver um tipo de situação em que isso tem graça, veja o episódio 20 da terceira temporada de Community. 2. Nunca joguei Fatal Frame, mas tem um em que você joga com uma menininha. É no primeiro. É. Então, e já que ele é um survival horror, então suponho que tem algum tipo de cena violenta envolvendo ela. Não sei se tem, mas tudo bem. No 3, o terceiro jogo, no Resident Evil 2, quando você joga com a Cheryl, é possível vê-la sendo devorada viva por um cachorro zumbi. Isso é verdade. É. Mas aí não é você que tá fazendo a violência com a criança, é o cachorro zumbi. É. O que a gente tava falando era de jogos em que você pode bater na criança, que você pode... Você comete o infanticídio. Exatamente, que você comete a violência contra a criança. Isso eu não, acho que não tem, mas tudo bem. E aí, mais de todos, o que eu acho mais violento mesmo é o primeiro Deus Ex, que inclusive o Lapso citou no podcast, no sentido de violência com crianças. É mesmo, você citou, você lembrou desse jogo. Sim. E eu fiquei confusa, que eu achei que você tava falando do Human Revolution, mas era do primeiro e eu não joguei o primeiro. Mas ok, nele dá pra você matar crianças, explodir crianças e até bater no corpo das crianças mortas, só pra ver mais sangue voando pro alto. Caramba, acho que é só isso. No geral, acho que concordei com a opinião de vocês sobre violência nos jogos. Dentro do contexto, é um belo atrativo. E isso é tudo pessoal. Isso é tudo pessoal. Pra quem curte jogos violentos, tem um tal de The Torture Game em Flash, que é bem interessante. PS2, tem um jogo não oficial do Mario que você carrega uma shotgun e sai derrubando as criaturas clássicas do jogo de maneira bem violenta. Acho que achei ele no Baixa Aqui, mas nem sei se ainda tem lá. Dizem que existe um em que você utiliza diversas armas, mas nunca cheguei a encontrá-lo. Bacana, vamos procurar aí o Torture Game. Se eu achar e lembrar, estará no post. Caso contrário, não estará, você procure no Google. O Pirata Cadeirante, ele faz um comentário aqui, muito crítico, ele diz o seguinte: tá complicado, hein, galera? Vocês só falam de coisas violentas. E a saúde da família brasileira, fica onde? E a igreja, fica onde? Vocês estão formando psicopatas matadores que assassinam as pessoas humanas do mundo real, de carne e osso. Gente, vamos maneirar aí. É, a reclamação do Pirata Cadeirante procede e nós vamos agora apenas falar de coisas fofinhas pelos próximos 4 podcasts. A começar o de hoje, em que falaremos de Diablo 3, que é um jogo com unicórnios muito coloridos. Unicórnios e nuvenzinhas e arco-íris que mais parecem o mundo dos ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Falando em ursinho, Rebeca, próximo e-mail aí, próximo comentário. O General do Panda. Muito bom esse cast, um dos melhores de vocês que eu ouvi até agora, apesar de ainda não ter ouvido tantos assim. Shame on me. Todo mundo mandou muito bem, mas a senhorita Viviane roubou a cena. Não é à toa que ela foi declarada MC Vi Violência. Concordo que o ideal é que a violência de um jogo esteja inserida no contexto do mesmo, apesar de volta e meia eu curtir algo violento só pra extravasar o estresse do dia a dia. E pra quem gosta de reclamar de jogos violentos, eu tenho uma dica: não jogue-os. É, o correto seria não jogue, né? Porque o não puxa a... Exatamente. Né? Mas tudo bem, estuda aí pro concurso, se for fazer. E o Rodrigo Jesus, Annihilator, tem 17 aninhos e é estudante técnico em eletrônica no município de Mauá. Yo, yo, arranjei um tempinho pra mandar esse e-mail, então vamos lá, dois pontos. O que vocês acham da violência em Metal Slug? Sei que é um jogo muito legal e caricato, mas em algumas coisas que, se você parar pra olhar, são bem violentas, como quando você pega a arma Flame Shot e dá um tiro em um soldado inimigo, ele pega fogo, obviamente, e começa a gritar. É algo que a princípio é marcante, mas depois de 10 minutos você não está nem aí. E está botando fogo em todo mundo. Acho que a violência nos jogos vai de caso em caso. Se um jogo se propõe a ser violento, e é, ele está apenas cumprido com o que foi proposto. Mas se um jogo não se propõe a ser violento e tem violência, mesmo que camuflada, ele está saindo da linha. O que não é o caso do Metal Slug, pelo menos essa é a minha opinião. Espero que não tenha ficado confuso ou curto o e-mail. E-mail curto é bom, cara, não se preocupe com isso não. Mas estou com pouco tempo, até mais. PS, quando vai ter mais crossover com o Phoenix Down no podcast? Em breve, tá uma suruba agora essa porra. Rebeca, o que você acha do Metal Slug? Cara, eu acho a violência do Metal Slug muito bem contextualizada, porque ele é um jogo de guerra, assim, é guerra, né? Você tá numa situação de guerra. Pois é, e você não mata os hippies, você só mata os inimigos. Isso. E também aquela coisa que a gente tava conversando no podcast, quando você tem alguma coisa que atenua, pelo menos visualmente, essa violência, você lida mais fácil com ela. Porque no Metal Slug, porque é fácil você sair matando todo mundo e não sentir muita culpa? Justamente pelo que ele falou, que o jogo é muito caricato, artifício psicológico, entendeu? Entendi. É a mesma coisa que eu tava falando também do lance dos zumbis, porque que talvez você sinta menos pena matando zumbis do que pessoas, porque já são, eles não são pessoas, eles são ex-pessoas, são pessoas mortas. São muertos, matar mortos. Por exemplo, ó, vai sair um game agora, que eu tava até vendo o trailer hoje, que ele chama Sleeping Dogs, que é da Square Enix. E você parece que é um mafioso chinês, ou é um policial que tá se infiltrando na máfia chinesa, e pra se infiltrar na máfia, você tem que fingir que é um mafioso também. E você tem que fazer tudo que o chefão da máfia pede. E o jogo é bem violento, e nesse jogo, realmente, você vai ter que bater e matar pessoas das formas mais cruéis possíveis. Mas o nome é Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Eu chutaria que era da Nintendo e era tipo um Nintendogs quando o cachorrinho morre. Botando o cachorrinho pra dormir? Pois é. Você pode usar as coisas do cenário. Aí você pode matar um cara, tipo, colocando a cabeça dele meio dentro do carro e fechando a porta na cara dele. Ou você pode pegar um extintor de incêndio e dar na cabeça do cara e sai muito sangue, o jogo é bem gráfico. Eu já tomei um extintor de incêndio na cabeça de uns amigos meus que estavam bêbados num churrasco de faculdade e não sangrei nem nada. Não sei se... Você tomou uma extintorada de incêndio na cabeça? É, pegaram assim, pô, na minha testa. Assim, não, como assim? Nem. É, estavam bêbados, eu fui tentar tirar da mão do moleque antes de ele fizesse merda, ele veio e virou assim, bateu na minha cabeça. Mas, como podem ver, estou vivo aqui e nem saiu sangue nem nada e não sei agora se eu sou muito sinistro ou apenas muito cagão. Talvez um pouco... Pô, cabeça dura. Isso eu já sabia, isso não vem ao caso. Então... Não, mas calma aí, mas não abriu um corte na sua cabeça? Não, só aconteceu nada, só doeu. Nada? Você não ficou nem tonto na hora? É, um pouquinho, talvez, mas já tem muito tempo e eu não lembro exatamente qual foi a minha sensação à época. Certamente não foi prazerosa, mas depois eu consegui desarmar os bêbados. Bêbados são perigosos, tá? E não fumem maconha, porque viram aí o nosso amigo aí que fuma maconha e mandou e-mail que não tinha nada a ver com nada. Pra não mandar e-mails psicodélicos. É, mande outro e-mail explicando o seu e-mail, tá certo, rapaz? Porque estamos tentando entender ainda o que você quis dizer com esta merda. Rebeca, qual é o e-mail do nosso programa pra galera mandar mais e-mail, se quiser? Então, vocês podem enviar suas reclamações e xingamentos pros meninos, obviamente. Não para mim, por favor. E elogios e críticas e tudo mais para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. É isso aí, o baixofrentesoco.com, que está toda semana no baixofrentesoco.com e também no fenixdal.com.br, por algum motivo que nós ainda não podemos revelar para o mundo, porque pode mudar a forma como as pessoas enxergam a vida. Troca-troca que anda rolando aí. Opa! Né? Esses meninos estão muito saidinhos aí. Saidinhos. É que o baixo frente soco tem tudo a ver com o Phoenix Down. A gente é baixo e eles são down. Entendeu? Então agora a promoção relâmpago, que a Rebeca que vai escolher se a gente vai colocar no programa ou não. É, eu vou sortear um jogo aqui no Steam, que eu não sei qual vai ser ainda. Eu vou olhar aqui quais que eu tenho pra sortear. Sei lá, tem um Super Meat Boy aí da vida. Então se você quiser participar ou não. Qual é a relação entre a Rebeca Lhoshi e o... Ué, você vai me colocar na promoção? Deixa eu falar. Entre a Rebeca Lhoshi e o senador Vicentinho Alves. Tá aí, hein? Joguei no ar, tá? Joguei no ar. Então fica aí a nossa... Eu teria alguma relação com ele. Porque... Como eu seria relacionada com ele? De que forma? Tá bom, então... Tá. É, bom, fica aí a promoção. Tá valendo, o primeiro que acertar, leva. Beleza? Então um abraço, galera. Fique aí com o programa sobre Diablo e até semana que vem. Um beijo pra você. Boa, foi boa a promoção, não foi? Foi. Exige pesquisa. Vamos lá, galera. Vamos à obra. Até mais. Mas ninguém vai saber essa. Ninguém vai acertar. Está tudo bem, querida? Não foi nada, tio. Só um pesadelo. Vamos voltar para casa. Ainda há trabalho a ser feito. Se a tradução estiver correta, os senhores do inferno já devem estar a caminho. O mundo precisa saber da chegada das trevas. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu só vou jogar Diablo 3 quando eu me formar. Deus queira... Tá aí. Ou seja, nunca. Deus queira... Copa do Mundo. Deus Olimpíadas. Que isso seja em julho agora. Mas enquanto não é, eu vou tentar descobrir, assim como vocês, ouvintes, que não jogaram Diablo 3, o que aconteceu de interessante nesse jogo e quais foram as mudanças. Mas primeiro, pra quem é feio e não sabe as regras, Mestre Splinter, vamos fazer um recap do que a gente falou no nosso último podcast sobre Diabão? Podemos falar. Previously on Baixo Frente Socos, Diablo. O que foi Diablo? O que foi o fenômeno Diablo? Cara, Diablo 1 e 2 foram jogos que... Acabei de encher, deixa eu fechar isso aqui que eu não vou conseguir. Tá, enquanto... algo muito bom pra falar, né, cara? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer, cara. Ou você ia matar seu personagem ou ia ter que fechar. Mas eu não tô jogando no da pesada, né, moleque? Eu não cometeria esse erro. Comandante Cobra, conte um pouco para nós sobre o que foi o fenômeno Diablo antes do Diablo 3. Cara, você tem uma noção de como o jogo foi importante. Esse foi o único jogo que eu lembro de ter ido até a Saraiva e saído com aquela caixinha enorme que abria que nem um livro pra mostrar, tipo, os personagens. Tipo, o maneiro da caixa é que tinha aquela cara, né, do personagem misterioso que nunca apareceu no jogo, que é aquele homem caveira. E. É, não apareceu, cara. É um mistério que nunca foi solucionado, né, cara? Pois é. Ele é o verdadeiro vilão do Diablo, mas enfim. E mostrava, tipo, um sítio a Loot Golem. Eu falei, pô, esse jogo deve ser muito maneiro. Chegando na cidade, não tem nada disso, tá? Aquela foi um alfa que eles fizeram louco. Mas enfim, o jogo valeu muito a pena, né? Porque quando eu coloquei pra rodar, tipo, foi incrível. O jogo, pra época, os gráficos eram bem maneiros, né? Pra mim, o que mais marcou, assim, foi o clima do jogo e o carisma dos personagens, que não tinham personalidade nenhuma, mas tinha alguma coisa, cara, naquele necromante barrigudinho que eu falava, esse cara é o cara. Era um conceito interessante, né? O design do personagem falava por ele. Já. Falou tudo, moleque, falou tudo. Ele falou personalidade nenhuma, né, cara? Era igual o Halo, GTA. Não. Vai se fuder, não tem nada a ver com o Halo, é. Não, esse jogo. Tem, cara. O cara tem uma personalidade. Que isso, cara? Muito. E aí, é o fofo aí. Caralho. Não. Caralho. Você tem que entender o seguinte, cara. Fã de Halo é que nem fã do Ben Affleck. Tipo, os caras, eles veem uma parada invisível, mas eles acreditam. Eu odeio o Ben Affleck, cara. Então você é inconsistente, cara. Ah, eu defendo o Halo porque alguém tem que defender, cara. Mas... Cara, o filme do Halo, cara, que vai fazer o chefe lá, Esparta, vai ser o Ben Affleck, cara. Ou o Nicolas Cage, tô disputando ainda. Cara, eu quero acreditar, isso aqui é fã de Halo, mas vambora. O que mais marcou em Diablo 2 pra você? Diablo 1 e 2, em geral. Pra mim, Diablo 1 e 2 foram muito diferentes, porque o Diablo 1 me marcou muito pelo terror, pelo, tipo, survival horror de ser o Diablo 1, que eu ficava muito cagado jogando aquela porra de noite com a luz apagada, que era tenso. E tinha a cena clássica assustadora do Butcher, né, cara? Exatamente. Além o 2... Por... 90, né, cara? Quase idade média hoje em dia. Não, mas é engraçado exatamente. Ele falar isso, porque em Diablo 2 não tem nenhuma cena, assim, de susto foda, que nem você tem... No Diablo 1, você entra naquela sala fechada do Butcher, você não sabe o que tem lá, aquela música mega tensa. Quando você abre, vem um bicho pixelado bizarro pra cima de você, falando Fresh Meat. Entrar na tomba do Tal Hash é meio tenso. Tomba? Não, olha só. Uma coisa que foi uma mudança de gameplay que mudou muito Diablo 1 e 2 pra mim foi que no Diablo 1 tu não corria. No Diablo 2 você corria. Ah. Tipo, pode parecer uma coisa básica, mas mudou muito o estilo de jogo. É verdade. Porque o Diablo 1, às vezes tinha aquele bicho rápido pra caralho vindo atrás de você, seu personagem correndo, você tá pulando na cadeira e seu personagem com a maior calma do mundo, tipo, andando pra longe. É tipo a bicicleta no Pokémon, né, cara? Foi, que adicionava um terror extra, sacou? Então, eu acho que tem isso, né? No Diablo 1, ele era mais claustrofóbico. Ele era aquela coisa do... Era você descendo sozinho até o ambiente fechado, né? É, ele era mais, tipo... É realmente aquela coisa, o horror pessoal, aquela coisa, tipo, você enfrentando as forças das trevas, corrompendo um lugar, tal, não sei o quê. Enquanto o Diablo 2, ele tinha um clima mais apocalíptico, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha aquele climão de filme de verão da Blockbuster, saca? Ele não era uma coisa coisa idiota. As histórias eram, tipo, as histórias do Diablo 2 eram bem contadas. Os crossovers, né, tipo, os personagens do 1 apareceu no 2 corrupto já. Aquela coisa da a ideia do, da influência do Diablo e dos maus primitivos, ou maus primários, nem sei como é que a gente estava dizendo isso. Mas, dos prime acho evils, que maus, né? Primordiais, né? Maus primordiais. Boa. Seria maus primordiais. Boa tradução, mas eu não sei se vocês traduziram assim, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assim. A gente vai abrir, a gente vai falar do tópico de tradução daqui a pouco, então. Mas, cara, o negócio do jogo é que, tipo, aquela coisa da corrupção invencível, saca? Tipo, todo mundo caía. Tipo, só o Deckard Cain, que é o cara que é incorruptível. Esse velhinho, ele não dá pra... Não dá, sacou? Mas é legal também mostrar como tinha aquele grande anjo que andava com a gente durante a jornada, nos ajudava, e na verdade a gente ajudava ele. Era o Tirael. E o Tirael deixava aqueles momentos meio dúbios, assim. Às vezes você não sabia se ele era bom mesmo, se ele era mal, qual era dele, né? Mas... Essa cara, ele é um anjo, lógico que ele é bom. Cara, não, essa é uma resposta que eu mais gostava no Diablo 2. Tipo, o Tirael, pra começar, os anjos da Blizzard, eles têm um design de tipo, a raça, né? Como são bem malvados. Tem um design que acho que é o melhor design de anjo que eu já vi. Tipo, Protoss! Eles têm aquele vibe sinistro, sacou? E você não eles sabe... Eles são bem ambíguos, né? Eles são majestosos, mas eles não são benignos necessariamente, sacou? Uhum. São mais então, aqueles anjos julgadores, né? Sim, eles passam uma ideia de uma força alienígena, uma força tipo, diferente, uma força tipo que sai da esfera do mortal, mas não quer dizer que eles sejam bonzinhos, entendeu? Inclusive, eu acho... São os anjos do Deodébio, cara. São os anjos do Deodébio. O Deodébio fazia anjos assim. Peraí, quem tá falando merda desse jeito? Olha, o anjo do Deodébio, cara. Então, eu vou passar essa. Não vou entrar nessa, não. Mas, enfim... Uma coisa também dos anjos da Blizzard é que, tipo, eu achava eles mais ameaçadores que os demônios do Diablo. Uhum. Porque eles eram meio caricatos às vezes, e os anjos não, eles eram meio sinistros. E essa é uma coisa que eu gostava muito no Diablo 2. Porque, no fundo, você não sabia se você estava sendo manipulado pelo Tirael pra fazer o trabalho que não necessariamente ia beneficiar os humanos, sacou? Então, tô andando um pouquinho rápido aqui, mas eu acho que eles destruíram isso no Diablo 3, né? Vai sim. Falaremos sobre isso. E sobre as classes, a gente tinha no Diablo 1 aquela coisa bem básica. A gente só tinha mago, e era isso. O guerreiro, o mago e a rogue. Mas a gente só via mago pra tudo que é lado mesmo. No Diablo 2 houve realmente uma evolução e ficou bem interessante, porque eles desmembraram algumas dessas classes e fizeram outras. Por exemplo, em vez de ter um mago bolado, tem a Sorceress, que é a feiticeira, e o necromante. Aí depois fizeram o bárbaro também, o paladino. Fizeram a amazona, que ela não era só uma rogue. E depois com a expansão lançou a assassina e o druida. Mas uma coisa importante que tem que falar sobre o Diablo 2, antes de falar do Diablo 3, é que no Diablo 2 você tinha esses personagens aí que começaram com 5, viraram 7, que você tinha que fazer um build. E o seu build acabava definindo seu personagem dentro da classe dele. Então você podia ter um druida que se transforma em lobo e é especializado urso, naquilo. É. Você pode ter um que se transforma em urso. Você pode ter um druida que o forte dele tá nas invocações. O meu druida provavelmente ia ser muito diferente do seu. Exatamente. E usaria uma magia diferente, né? Isso. Pra dizer a verdade, geralmente eles eram todos iguais. É porque tinha o caminho mais apelado, né? Não, é porque tinha o caminho mais apelado, o urso nem era o melhor. O melhor era o lobo. Aí você via a maioria dos druidas de lobo. E aí é beleza. Por exemplo, Sorceress. Sorceress você via muito. Sorceress era mais variado mesmo. Não, mas o Druida de era variado, cara, pra ser sincero. É, cara, Druida de Elemental era muito sinistro também. É, só não tinha Druida de Summon e Druida Urso. Mas Druida de Lobo e Druida Mago tinha. Druida Urso até tinha no Hardcore, cara. Vamos falar do começo, então. Foi lançado agora, dia 15 de maio, e o mundo, não só o mundo dos jogos, não só a internet, não só o mundo real parou. Foi tudo. Em todos. Não só o mundo real parou. Até os servidores da Blizzard pararam. Tudo além. Não, mas sério, todo mundo falava nisso. Mesmo quem nunca jogou Diablo, pessoas que nunca ouviram falar em Diablo. Saiu do Jornal Nacional, cara. Saiu? Pô, sério, cara? Não, mentira. Eu não tava nem assistindo, cara. Podia ter saído que eu não teria visto. William Bonner falou: boa noite, amanhã sai Diablo pra casa. Cara, dia 14, segunda-feira, que o cara começou a se preparar pro lançamento, eu tava no trabalho, acessei a página da pré-venda, né? Que eu tinha comprado no dia 13, tava esperando o jogo ser liberado na minha conta pra poder terminar logo. Download, tudo bonitinho. Cara, o maluco do meu trabalho, assim, o maluco mais velho, passou atrás do meu computador, falou: caraca, tu joga isso? Aí eu falei: porra, lá vem esporro. Ele: caraca, já comprei, meus amigos também e tal, vamos todo mundo jogar. Pô, o maluco devia ter, sei lá, uns 36 anos, 37 anos. Falei: caralho, que bizarro, nunca imaginei que o nego ia me interpelar no trabalho pra poder falar disso. Aí... de média do jogador, cara, que eu joguei, até onde eu sei, tu não trabalha numa fazenda Emish, cara, então se você não trabalha na fazenda Emish, as pessoas pelo menos ouviram falar do Diablo. Não, e foi um fenômeno tão engraçado que pessoas que não jogam videogame há muito tempo, mas que jogaram muito Diablo, porque Diablo 1 e 2 marcou uma época, de fato. Então pessoas que não jogam desde aquela época voltaram a jogar, compraram computadores fodas, entraram nesse mundo pra poder jogar Diablo 3. E todo mundo que já foi um jogador de Diablo 3, de Diablo 1 e 2, e até as pessoas que não jogaram, estão se unindo agora e discutindo em todas as idades, cara. É papo de você estar no trabalho, no meio da reunião, aí o cara fala, ah, vou interromper a reunião aqui rapidinho, que eu vou ver atender um telefonema aqui, já volto. Aí enquanto aquele silêncio da reunião, cara, então, já jogou Diablo 3? Como é que tá? Caraca, cara, eu joguei muito foda. Questão de você estar numa reunião de orientandos de mestrado e doutorado de uma universidade federal e o professor orientador falar, então, galera, vamos acabar mais cedo a reunião porque eu tenho que jogar Diablo. É verdade, aconteceu. Cara, esse mesmo maluco, essa semana agora, durante... tá passando por mim no local de trabalho, ele falou, cara, level 16, hein? Level 16. É fraco, cara. Era da pesada? Cara, não, provavelmente não. Fraco. Não. Casual. Não, casual. Eu vou atropelar uma parada aqui e falar de cara. Não traduziram hardcore pra dar pesada. Não, traduziram. Cara, nem começa com isso, deixa eu parar aí o podcast inteiro, então... Esse jogo já não ganha 10, né? Não, já não ganha 10. Cara, se eu podia ir pra uma casa de leilões da pesada, moleque, cara, que você sabia. Foda, cara. Mas no dia você aqui... Você vê como é que as coisas mudam a nossa vida de uma hora pra outra, né, cara? Vocês nem sabiam que era da pesada o nome. Agora que vocês sabem, vocês estão muito tristes porque não é mais assim. Não, é porque teve a oportunidade de traduzir o jogo. E quando traduziram o jogo, traduziram pra hardcore, cara. Pelo amor de Deus. Pois é, exatamente. Não, e vocês nem lembravam que era da pesada no 2. Foram lembrar quando a gente gravou, pô. No dia 15, ficou marcado aquele horário aqui no Brasil, nos Estados Unidos, à meia-noite, mas aqui no Brasil, 4 horas da manhã. Muitas pessoas, inclusive vocês, meus amigos, ficaram acordados até as 4 horas da manhã. Ou, na verdade, mentira, mentira, acordaram às 4. Tá, desculpa. Dormiram mais cedo. Acordaram às 4 horas da manhã para tentar uma vaguinha na luta louca. Segundo meu pai, é a primeira vez que eu durmo 10 horas da noite no ano. Cara, foi tipo Réveillon, sem brincadeira, cara. Tinha um melhor Skype. Ligamos um live stream aqui. Era meia-noite na costa do Pacífico, nos Estados Unidos, né? Então era 3 horas da manhã aqui. Cervejinha, tudo preparado, jogo baixado, tela de loading. Agora, vai. Todo mundo de mãos dadas, metaforicamente falando. Todo mundo lá. Bom. Corrente positiva. Não sei o quê, streamando a parada. Lembrando aí, que isso foi numa terça-feira, não foi tipo num sábado. Terça-feira. E aí, quando deu 3 horas da manhã. Tan, tan, tan, tan. Ninguém que se dialogar, meu amigo. Cara, olha só. 37. Era 4. A culpa foi de vocês que não leram o subtítulo do jogo. Se o Diablo 2 foi Lord of Destruction, tinha que ser Lord of Frustration. Porque eu acordei, né? Porque eu não fiz a maratona aí, a maratona da frustração, né? Maratona da frustração, aí. Bom nome, cara. Você pois é. Sempre cunhando termos, cara. Então, eu não fui. Eu acordei de manhã, loguei no meu site de notícias, estava lá todo mundo xingando a Blizzard. Fui no fórum da Blizzard, estava todo mundo descendo o cacete na Blizzard. Ah, ok, então, tudo bem. Ficou até mais feliz, né? Cara, foi uma daquelas poucas decisões que você toma, tipo, chorando e falando, é o melhor, é o melhor. Realmente foi o melhor. Cara, mas na verdade verdadeira, vamos colocar aqui o True Facts, né? A gente ficou uma hora de frustração, que foi de 4 horas, o horário anunciado, até as 5, que foi quando realmente a gente conseguiu logar. Mais de 5. Foi 3 horas a abertura, mas a gente só conseguiu logar às 4, 4 e meia. Cara, era 4 horas. Essa hora e meia, admite, essa hora e meia foram tipo 6 horas da sua vida. Tu foi daqui pra São Paulo de ônibus pensando nisso, caralho, não consigo logar, cara. Não, enfim, aí a gente chegou na hora que a gente conseguiu logar, que foi umas 5 da manhã. Pô, a gente teve um jogo legal de 5 às 8 ali, fora que eu tive que sair correndo pro trabalho. Mas eu não sei, a galera continua jogando, pelo que eu sei. Mas a gente, porra, foi até acabar o ato 1 do jogo e levou, descobriu várias partes da história, deu pra entender um pouco do feeling do jogo e assim, eu já fui pro trabalho satisfeito, eu não fui frustrado. Não, foi com aquela vontade de matar o trabalho. acho que vou comer alguma coisa bem podre aqui na rua pra dar uma cagadinha e voltar pra casa. Daquela cagadinha. Isso rola. Mas assim que vocês conseguiram logar, vocês conseguiram presenciar o jogo com uma série de mudanças. Assim como o StarCraft, que quando veio o novo, depois de um maior tempo de espera também, ele teve uma mudança, ele tava todo em português. Não só com escritos em português, não só com detalhes no manual, mas também dublagem em português. E no Diablo 3, essa tradução, esse trabalho de dublagem, esse trabalho de tradução em si, ficou legal? Ficou. Beleza. Então, próximo cara, top. Não, não, assim, deixa eu dar minha opinião. Eu acho que a tradução das vozes e tal foi bem legal. Assim, o que me impede de jogar dublado é a tradução de nome de skill e dos itens, pra falar a verdade. Porque cara, isso atrapalha, na minha opinião, um pouco o gameplay. Não tem, cara. Até pra você trocar informações com outras pessoas que jogam em outras vidas. Ah, cara, a melhor maneira de você saber que um cara é bom jogando Diablo ou não é quando você pergunta se cutilada é uma boa skill. Se o cara não sabe o que é uma cutilada, meu irmão, nem continua a conversa. Sim, cara, ele é dupe. Você não quer você quer uma cutilada rupturosa ou não? Moleque, sério, acabou, entendeu? Ele sabe o que é um alicate sangrento? Ele não sabe, cara. Então, tipo, você não faz isso. Você não conversa com essa pessoa. Ele não faz uma mandinga, né, cara? Porra, meu irmão. Solid, o que é um tornado do Bárbaro, cara? Tu sabe o que é um tornado. Cara, o Firewind. Exatamente. Eu não sei, cara. Eu jogo em inglês. Então, eles ficam falando comigo, sabe? Pô, como é que é? Um gibão de couro. Pega um gibão de... Que porra é essa de gibão de couro? Gibão de couro. Mas gibão de couro é clássico. Sim, cara. Aí, eu não verdade. Sei. Tipo, eu não entendo o que eles falam. Sabe que gibão me lembra? Ragnarok. Ai, meu caralho. Cara, olha só. Baixou enquanto, o nível, hein? Baixou forte. É verdade que a gente luta contra hordas de vorágicos, entendeu? Tipo, a gente enfrenta esse tipo de coisa enquanto vocês estão salvos por trás de uma camada de inglês. Mas a gente sabe qual é o mundo real, entendeu? A gente enfrenta esse tipo de coisa todo dia. Então, inclusive, a tradução do Tornado no Diablo 2 era Golpe Vendaval, que eu gosto ainda mais. Cara. Caraca, pô, Golpe Vendaval. Caralho, virou nome de Pokémon, né, cara? Sim, cara. Vamos passar esse Golpe Vendaval agora. Golpe Vendaval. Val, moleque, eu usava com um sorriso no rosto, tranquilamente. Mas a merda é que a tradução era só no manual, né? Infelizmente. Se não fosse, nós teríamos personagens da pesada. É verdade. Não, pô, mas foi uma bola fora, sério. Eles traduziram o jogo todo e botam hardcore. Por que eles não botam da pesada, que era tão mais maneiro, né? E sabe um negócio? É que você tem que explicar pra quem não é da pesada o que eles são. É verdade. Eles são o quê? Tipo, molengas? Sabe? Tipo... Quer fazer um personagem soft molenga. Body, soft não, body. Não. Aí tem que tirar de soft body. Emos. Molenga. É, tipo, molenga, sabe? Tipo, garotinha, qual vai ser? Café com leite. Você acha café com leite? Moleque, eu vou mandar uma carta pra Blizzard. Exato. Molenga ou café com leite, cara? Porra, café com leite é irado. Personagem café com leite, personagem da pesada, moleque. Isso é isso aí. Acabou. Não, mas falando sério, assim, mesmo, podia ser normal ou da pesada. Não, não é normal. Não, não normal não é, cara. Normal o é normal, ser normal. O normal é da pesada. Exatamente. Ser normal é ser da pesada, tem razão. Porque é o único jeito true de jogar Diablo, né, cara? É muito mais divertido. Cara, o negócio é o seguinte, você olha pro Bárbaro, aquele maluco gigante, 300 quilos de músculo, porra, cheio de cicatriz, com a tanguinha da morte dele, sabe? Cheio de tatuagem. Você acha que esse cara é o quê? Ele é da pesada ou ele é normal? É, ele totalmente da pesada. Então, cara, pois é. Agora já vou dar aqui meu primeiro relato, jogando personagem da pesada. Eu comecei a jogar personagem da pesada mais ou menos uns 30 minutos antes do podcast começar a ser gravado. Aí eu falei, beleza, vou gravar aqui um pouquinho e tal, vou jogar um pouquinho antes de gravar e tal. Aí tava lá, level 6, com meu feiticeiro, meu Witch Doctor, pro Solid. Aí eu falei, porra, vou... Peraí, não é Doutor Bruxão, não? Não é Doutor Bruxo, não? Não, não é Doutor não. Bruxo. Ah, infelizmente. É feiticeiro, muito zoado. Tinha que ser Doutor Bruxão. Bruxologista. Tinha que ser macumbeiro e macumbeira, moleque. Macumbeira era uma boa escolha. Peraí, mas é mandinga ou não na parada mesmo? Ou é sacanagem? Tem uma skill chamada mandinga, não tô de sacanagem. Aí eu vi vantagem, hein, cara. E digo mais, tem uma runa da magia a mandinga que se chama frango nervoso. Você se transforma em uma galinha raivosa por um tempo máximo de 5 segundos. A galinha pode explodir, causando dano físico equivalente a 215% do dano à arma. Que foda, moleque. Frango nervoso, moleque. Cara, a dublagem engrandece muito a narrativa. Ah, e uma coisa que não sei se foi levantada, mas, cara, você encontra vários personagens famosos no jogo. Você encontra o Gambit, ele é o Capitão Rumford. Na mesma cidade você fala com o clérigo maluco, que é o Magneto, sacou? Você encontra vários personagens famosos, tipo o Seiya. O Coabara. Eu acho que o Shrek dubla o Bárbaro. Entendeu? Sério que esses dubladores todos estão lá? Não, e você... aí. Então, pô, mas com aquela voz assim, aquela voz de Gambit, tipo, é Monami. Exatamente. Exatamente. E tem o Seiya falando daquele jeito, cara, vou matar você. Cara, eu não posso... Ele chora o personagem dele, não? Ainda não. Então não é o Seiya, cara. Eu posso aconselhar, tipo, o suficiente, galera. Joguem dublado. Dublado. Caraca, deve ser dublado, Magneto, com cara. Certeza. Magneto mesmo, Orlando Drummond, o seu peru dublou essa porra? Cara, é irado. Ele dublou o Magneto, ele não mudou a voz, ele foi o Magneto. Caraca, parabéns pra Blizzard, cara. Botou o seu peru pra dublar Diablo. Porra. Mas eu tenho uma reclamação. Ih. A voz do Bruxo Doutor tá muito zoada. Tá muito zoada. Tá muito normal. As duas. Tá muito normal. Ele parece um cara comum, assim, ele fala: oi, eu sou um Bruxo Doutor. Não, sabe o que você me lembra? Me lembra aquela dublagem horrorosa de Warcraft 2. Vocês lembram de Warcraft 2 dublado? Não me force a cortar a sua cabeça. Lembram sim, tu quis esquecer, mas tu lembra sim. Foi uma das coisas. O senhorzinho, era essa? Eu também. Eu apaguei da minha memória. Capitão! Sim, capitão! Levantar velas! Pare de balançar o barco! Você está me deixando enjoado! Todas as unidades tinham a mesma voz, cara. A mesma pessoa. Pegaram um proguinho na rua. Aí, meu irmão, quer ganhar 10 reais? Vem aqui dublar. Mas aí eu não. Aqueles desenhos na Locomotion, né, cara? Que eram dublados em Miami, né? Exato. Mas eu não culpo a equipe da Blizzard por causa disso, não. Por quê? Porque no jogo, parece que a Blizzard ela ficou tipo meio a meio assim, como o feiticeiro. Por quê? O feiticeiro tem aquele porte de macumbeiro. Ele tem barriga de chope, sacou? Ele anda como quem tá com vontade de cagar. E quando. Camisa ele tá com vontade de cagar. Sim. E quando ele conversa com alguém e o feiticeiro e a feiticeira, tipo, eles conversam com alguém, aparece o retrato do personagem. A feiticeira, moleque, ela é Hail Mary, tipo, ela é mulher. Creminho no rosto, sacou? Quase negra, mais ou menos. Né? Eu falo, não, essa mulher não é a mulher que tá agachada ali, porra, se coçando. Não pode ser. Não pode ser. Matando a galinha, né? Entendeu? Ah, mas então, o feiticeiro dá o sim, cara, dá tranquilo. É o Macumba, clássico. Macumba. Eu não ouvi a voz do feiticeiro ainda, mas pelos relatos aí, ele não tá falando, isso é que eu vou ser, entendeu? Então tá errado. Mas a dos outros personagens tá legal? A do Bárbaro Shrek, porque que você me diz? Mas qual a sua opinião? O Shrek e o do 3, né? É, ressuscitaram o Busunda pra... Foram no inverno, pegaram o Busunda, né? Busunda, volta do inverno para dublar o Diablo. Não, uma campanha de marketing, né, cara? Eles fizeram aquela reconstrução de fala que fizeram com o Marlon Brando no filme do Super-Homem, sacou? Ah, entendi, é isso. Ou então que nem aquele episódio de South Park com o Chef, né? Cara, olha só, meu amigo, como das cobras, então você tá falando errado. Não é o Shrek que dublou o Bárbaro, é o Pumba, porra. É o Pumba. Exatamente, é o Pumba. Que do Wildan também, né? Então tá bem na fita. Você não está preparado. Não. Pra mim, dublador do Shrek é o Busunda, cara. Foi mal. Que é uma merda como dublador do Shrek. Beleza. Não, só porque ele o parece burro. Shrek. É, só sai daqui, Shrek. Burro. História de Diablo 3, o que vocês acharam? Eu me importei com a história. Eu comecei a jogar o jogo, eu joguei ele em inglês, porque eu joguei no beta, né? Uhum. Então, o negócio é, a história é tão patética e sofrível, que eu falei, se pelo menos ela vai ser ridícula, se o jogo vai ter uma história ridícula, que ela seja engraçada. Aí eu fui pro dublado e ficou ótimo, entendeu? Sim, cara, acrescentou muito. Mas, Solid, você concorda? Nesta quarta, cara, na sessão da tarde. Você concorda, Solid, que a história tá fraca? Porque a história de Diablo tá a história de Diablo 1 e 2 eram muito interessantes. A gente até contou no nosso último podcast. É, mas deu. O 7 história não era parado. Legal, sabe? O setting do mundo é legal, mas assim, o gancho do Diablo 3 é meio zoado. Assim, tudo acontece, tudo começa quando a corrupção continua. Basicamente é isso. Cara, aí, eu adoro. Aí, peraí, uma estrela segundo. Do céu. Eu adoro esses jogos de Diablo, onde, tipo, você acabou de vencer o jogo e o moral da história é: você venceu, but not really. Thank you for e aí a atividade voltou, sacou? Tristram voltou à atividade. É verdade. Cara, a maldade é a nova Tristram, né? Ai, meu Deus! São eles. Corre, maluco, foi mal. Fala, Mesh, please. Voltando ao assunto. Porque a maldade nunca sai, cara. O que, que seria do mundo ser Capitão Gancho, né? Não, mas o final de Diablo 2 é o Tirael, aquele anjo, arcanjo bolado, destruindo a World Diablo Stone lá, boladaça. Aí eles destroem a parada e falam, beleza, agora uma está derrotado. Agora joga no Nightmare. Não, o jogo é tão frustrante quando você vence, você volta pro início, tipo, não, peraí, não pode. Mas o que aconteceu nesse gancho do final do Diablo 2 pra começar o Diablo 3? Asmodan e Belial ainda estavam vivos. E a corrupção no mundo continuou. Peraí, eu não sei se vocês entenderam, mas Asmodan e Belial são aqueles demônios dos quais você nunca ouviu falar, mas estavam vivos, entendeu? Exatamente. Então, tipo, eles são o Lorde do Plot Device e o Lorde da Forçação. Exatamente. Mas é que nem o Baal também era um desses demônios. Que sempre existiu e você não tava ligado. Não, não. Não, eles sempre falaram dele, mas não pra ele. O Diablo sempre teve irmãos. Defesa teve sempre teve irmãos. Um dos irmãos levou porrada no ato 3 e o outro, tipo, deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Mas olha só, uma coisa que eu não gostei, cara, a premissa do Diablo 3 é a seguinte: o mundo ele tá meio sinistro, mas aí cai uma estrela do céu, tá? Cai uma estrela cadente, né? Óbvio. E começa a dar merda. Tipo, começa, os mortos começam a voltar, os demônios começam a aparecer, entendeu? Tipo, enfim. Então aquele Dark Wanderer do 2 não tá mais presente no Diablo 3. Cara, não, o Dark Wanderer, ele morreu porque ele era o Diablo. Exatamente. Sim. Dark Wanderer é o Aidan, que é o filho do rei. Não. Que, o Dark Wanderer é o guerreiro. Era o guerreiro. Que é o filho do rei, não? Não. É o filho mais do rei. Não, o primeiro... É? Não, o primeiro... Não, o filho do rei, ele vira o primeiro Diablo. Mas aí... Mas ele ser filho do rei é um retcon. Entendi. Porque o primeiro filho do rei... O filho do rei vira o Diablo no 1 e o guerreiro vai lá e mata o Diablo. Aí o guerreiro tenta conter o Diablo nele, falha miseravelmente e vira o Dark Wanderer andando por aí. Esse fazendo guerreiro é o Aidan, que se eu não me engano, ele é filho do rei, de Tristram. A gente tá discutindo o lore do Diablo. Que irônico. Sabe. Aí o Aidan, né, contém o Diablo nele e aí surge um novo grupo de guerreiros que vai até o inferno matar, quebrar a Soulstone do Diablo e acaba encontrando seus irmãos, né, o Baal e o Mephisto. O Baal depois, né, que ele teria um plot pra se dar bem, mas dá tudo errado. E os anjos se intrometem na vida dos homens. Esse malditos anjos. Essa é uma das tréguas que existem entre os dois mundos, né? O mundo dos demônios e o mundo dos anjos. E aí o Tirael se mete na parada e pra conter o Baal, ele explode uma montanha, né? Como é que é o nome? Ariat Mountain? Ariat Summit. Ariat Summit. Ariat Summit, eu gostei, cara, gostei. Ariat Summit. Porra. E nisso, o Tirael, ele rompe uma das principais leis dos anjos, né? Que é não se intrometer com a vida dos homens. Bem, agora se eu falar mais um pouco, vai começar um leve spoiler. O spoiler zone. Mas qual é aquele ponto inicial da história do Diablo 3? Cara, o ponto inicial é o CG que todo mundo já conhecia antes do jogo lançar, que é o CG do Deckard Cain junto com a Leia, que é a sobrinha dele. Eles estão lá num... É aquele CG que os paulistas reclamaram da dublagem? É, esse mesmo. Então vão se foderem, seus otários. Então, esse CG mostra a Leia e o Deckard Cain decifrando o que seria uma profecia ou alguma coisa que estava prestes a acontecer dentro da catedral. Com a queda da estrela. E de repente começam realmente a surgir uma chuva de meteoros, uma invasão demoníaca, e a catedral é tomada por uma chuva de meteoros. E a Leia consegue se salvar, enquanto que o Deckard Cain é teoricamente morto por aquele incidente, né? Esse é o ponto inicial. Cai pra terra, na verdade. E mais pra frente, e quando é que junta a galera e eles começam a correr atrás? Cara, uma coisa diferente sobre esse jogo, que de todo outro Diablo, é que cada personagem tem uma história. Tem uma história, tipo, separada, que vai sendo desenvolvida ao longo do Diablo, jogo. No Diablo 2, eles tinham um pouquinho de background diferente. Background tinha porque todos eram de classes diferentes. Uma coisa que interessava muito era aquele Diablo background do manual também, né? Era muito legal. E ele dava as dicas, sabe? Uhum. E até em momentos do jogo, você me lembra até hoje, que o único personagem maltratado era o Necromante, que ele chegava no cara que vendia os itens pro Gamble, né? Esqueci o nome dele agora. Esqueci, mas era o Gamble. E aí o cara falava, o Necromante, que não sei o quê. E tipo, você sabia que ele tinha algum tipo de história, né? Uhum. E eu gostava muito da história do Diablo, mas enfim. A história do Diablo 3, pelo que eu vi, e é o seguinte, eu vou jogar merda no ventilador. Eu não sou um jogador de jogar com personagens molengas e café com leite, entendeu? Uhum. Então, eu cheguei no personagem café com leite nível 10 e tô jogando com personagem da pesada. Então, pra chegar no final do jogo, tem que ir com muita calma, sabe? Uhum. Porque cada game playthrough pode ser seu último. Então eu não vi a história toda. Do que eu vi, eu quase vomitei no meu teclado. Entendeu? Porque é patético, enfim. Eu não vou. A gente não pode dar spoiler aqui, né? Porque cara, o Comandante Cobra, você tá vendo pelo jeito errado, cara. Eles ouviram muitos. Eu reparei que eles ouviram muitos fãs pra criar o Diablo 3. Eles pensaram, pô, cara, todo mundo cortava a história do 2, então vamos fazer uma história cagada que ninguém vai se importar. E chega a níveis ridículos, chega a nível de você chegar num lugar e ter um cara chamado Vigarista. Ah. Não, Baldur's Gate a parada. Não. Mas olha só, tem um plot twist no Vigarista. Porque o Vigarista você fala, Vigarista vai fazer Vigarice. Mas ele faz Vigarice pra você, ele é seu aliado. Aí você fala, opa, achei que ia matar esse cara. Então foi um certo plot twist aí, entendeu? Foi uma grande surpresa, né, cara? Foi, pô, fiquei chocado. Aí tem Shen, o cobiçoso também, cara. Eu não posso falar muito da história, mas basta dizer que ela ficou patética. Completamente imprevisível. Ah, mas vocês estão. Eles adicionaram um personagem novo, né, que é a Leia, que é essa protegida do Deckard Cain. E sem dar muito spoiler, spoiler, ela tem um passado meio sombrio que ela mesmo não sabe. A Leia não... Porra, é, exato. É. Esse jogo, ele tem um personagem novo, que é a Leia. Que ela é a protegida do Deckard Cain. E ela tem um passado meio sombrio que você não sabe muito a respeito. Apenas que ela é filha da falecida bruxa Adria, do Diablo 1. Aquela mulher que ficava na cabaninha lá. E uma macarrão aquela que falava agora. Aquela que falava, "There's a place of great evil." E você pulava. Não, essa é do 2. É do 2. Isso. Essa é a Kara. Isso. A Amazona lá. Não, ela... Não é a Amazona não, ela é bruxa também. Essa aqui é outra bruxa. Ah, é a Kara bruxa. Mas e aí? Aí ela é o... É. Ela é o central do jogo, né? Como o segundo jogo, ele meio que passava em volta do Dark Wonder, né? Você tentando perseguir o andarilho sombrio, fazendo a tradução. Esse tem muito a ver com a Leia. A Leia é muito central nesse jogo e ela é que conduz a história. Mas deixa eu um pouco a desejar. Parece um plot de um filme B, assim, sabe? É meio previsível e ao mesmo tempo estúpido. Cara, olha só, ele é previsível daquela maneira que você fala. Tipo, chega no final, o herói vai matar o vilão. Ele é previsível da pior maneira possível. Por quê? Porque o jogo, ele tem a ousadia de olhar na sua cara e falar, cara, não é nada do que você tá pensando. E é exatamente o que você tá pensando. É idiota. Entendeu? Então chega um ponto absurdo que você olha pro jogo e tipo, você torce a boca e você fala, cara, para com isso, sério. A verdade é que a história do jogo insulta a sua inteligência. Sim, sim. E mas eles focam no mais importante, que é a diversão. Então, beleza. De todas as qualidades de Diablo 3, a história com certeza não está entre elas. Exato. A história não. Olha, de 1 a 10 eu dou pra história 2. Deixa eu fazer uma adenda. Pô, pra quem jogou muito D&D quando era mais jovem, assim, 10, 12 anos, e viu Caverna do Dragão, sabe que o que eles fizeram no jogo foi tornar realmente uma história bem simplória. Eu acho que qualquer classe, qualquer faixa etária ia conseguir digerir a história de tão linear e pouco complexa que ela é. Mas eu não acho que necessariamente isso faz uma história ruim. Não. Peraí. Bem linear e pouco complexa, né? Meu amigo mais Splinter. Meu amigo mais Splinter, olha só. Eu, como você, sou um grande adorador de filmes tipo O Grande Dragão Branco, entendeu? E eu entendo que a história simples não quer dizer que seja uma história ruim. O nosso ponto é, Diablo 3 tem uma história ruim, entendeu? O que eu acho que eles fizeram é o seguinte, porque... Tem uma coisa que você falou também, que é o seguinte. Você falou que o jogo pra todas as idades gerir. Esse jogo não é pra todo mundo, não é pra todas as idades, entendeu? Teoricamente. Não, eu tô te dizendo, é rated. Ele é pra 16 anos ou mais. Sim. Mas então você acha que quem tem menor de 16 anos jogando o jogo? Não, mas não é o ponto. Que não é pra eles, não é pra eles. Que eles estão jogando ou não, pô, o que eu posso fazer, entendeu? Estão jogando ilegalmente. Pois mas, é. Gente, bem-vindo ao mundo Activision, né? O que a Blizzard viu é que, por mais que a história do Diablo 1 e 2 seja até interessante, ela é um pouco complexa e muitos dos seus jogadores cagaram e andaram pra ela. Então muita gente não sabe direito a história, o King Leoric, essas coisas, esses detalhes. Então eles resolveram fazer, eu acho, ao meu ponto de vista, eles fizeram uma coisa mais superficial, menos profunda na história, porque senão, se eles começassem a dar uma mega importância pra história, uma história bem profunda, ninguém ia falar, what the fuck, não tô entendendo nada, foda-se pela história. Você fala, me poupa o trabalho. Não sei se é isso. Eu acho que aconteceu. Acho que não. Acho que juntou a galera que fez a história do WoW e tentou se misturar pra fazer a história do Diablo. Aí aconteceu isso, cara. Na boa. Cara, olha só, o negócio é o seguinte, eu não sei porque o cara que escreveu a história do Frozen Throne, a história do Reign of Chaos, e até a história do acho que do Diablo 2 e do Diablo 1, eu acho que foi o mesmo cara, acho que foi o Madsen. Então, esse cara, ele já escreveu bons materiais, porque eu gostei de certas histórias que ele escreveu, entendeu? Agora, o problema é que tá a cara dele, essa porra da história do Diablo 3, entendeu? Então, por mais que ele possa não ter assinado, eu tenho certeza que ele tem um dedo, porque ele é o lead designer de história lá da Blizzard. Então, cara, tá ridículo, tipo, chega um ponto em que o cara, ele quer deixar a coisa simples no jogo, mas ele deixa todo um mundo complexo que não faz sentido. Por exemplo, o Diablo 2, ou melhor, o Diablo 1, e o Ninja Inimigo vai concordar, vai se lembrar disso. Tinha uma versão da PlayStation. Que custava 10 blocos do seu memory card de 15 espaços. Sacanagem. Agora, sinistro. Agora, o que acontece? Nesse jogo do Diablo 1 pra videogame, tinha uma parte que era só de lore. E era gigantesco. Eu aprendi tudo que eu sei de Diablo lá. Uhum. Né? E, tipo, contava toda a história. A história era muito maneira, entendeu? Então, o que podia ter sido feito é... Qual é a história do Diablo 1, galera? Você é um guerreiro chegando numa catedral e o diabo tá no fundo. Meu irmão, eu entendi. Perfeito. Uhum. Sacou? Ah, tem um esqueleto malucão lá. Entendi. Vou matar tal, o esqueleto malucão. Se você quer saber a história do esqueleto malucão, qual a ligação que ele tem com o pessoal da cidade, então, não sei o que lá, você procura. Mas a história é simples. O Diablo 2, por exemplo, se você quer procurar a história do jogo e descobrir que a arqueira do Diablo 1, ela é a Blood Raven do Diablo 2, você vai procurar por fora. Você não precisa necessariamente, tipo, ficar falando com todo mundo na cidade, é? Não sei o que. É. Juro que eu não sabia. Não, pois só é. Necessidade de brincadeira. Muito brincalhão. Juro pra você. Aí, isso, cara, você gravou a porra do podcast com a gente, seu animal. Tava não. Eu acho que não tava mesmo, não. Mas enfim. Então você procura por fora, né? Por isso que a história do jogo sofre. O problema desse jogo é que eles deixaram uma coisa realmente previsível e infantil. Uhum. Entendeu? A história incomoda. A verdade é essa, a história chega a incomodar. Se a história é opcional, mas ela não te atrapalha, tudo bem. Mas a história nesse jogo é tipo assim: tá, você vê que as traições vão acontecer. É óbvio que os vilões são muito caricatos, sabe? Os personagens são muito caricatos. Aí você fica, pô, vai acontecer. Aí acontece, você fala, não, tô surpreso. Cara, é igual o Senhor dos Anéis no filme, né, cara? Quando o Boromir aparece, fala, esse cara é filho da puta, vai trair a galera. 5 minutos de filme já sabe que é ele, né? E sabe que ele vai morrer também, né? Por outro lado, é o Xambinga. Não, mas olha só, eu não vou falar do Senhor dos Anéis, né? Mas, tipo, eu fiquei um pouco surpreso, até porque o Boromir morre de uma maneira heróica também. Mas que ele trai os caras, ele volta e tal. E o Senhor dos Anéis não é o melhor exemplo, né? Porque eu também fiquei possesso com aquela porra daquele filme, não vou entrar nisso agora. Mas a questão, cara, do diabo é que ele realmente te insulta e você, tipo, olha pra aquela cara, tipo, sabe? Com aquela cara de, eu podia não ter visto isso. Aham. Porque é estúpido. Você não precisa destruir toda uma história pra deixá-la simples. Você pode fazer uma história simples e boa, né? Sim. Esse é o meu ponto. Pegou o exemplo do filme dos Vingadores aí, que é a história mais simples do mundo, mas isso. Funciona. E é um bom filme. É uma boa jornada. Isso. Aí, até o Comandante Cobra gostou do filme, então não tem argumentos mais. É universalmente aclamado. Pronto. Vamos parar de reclamar da história que a gente já reclamou muito, mas eu queria fazer uma última defesa. Eu queria falar que tem algumas coisas que você pega, assim, informações, livros, diários no meio do jogo, que é meio que bizarro, né? Porque todo mundo na história escreve diário, mas tudo bem. Você... Qualquer jogo de horror, né, cara? É. Uhum. Mas tem umas informações bem legais, tem uns sabores da história, da ambientação que são legais. Cara, olha, verdade, só. Tem uns easter eggs, assim, legais pelo jogo, pequenas pílulas, que são muito legais. A história principal é que é caída, mas esses detalhes, tem, por exemplo, tem um momento que você encontra o aprendiz do Necromancer do 2. E assim, você olha aquele Necromancer todo irado, e você fala, caraca, é ele. Ah, não, é o aprendiz dele. Aí você lê o diário dele falando do mestre dele, que há 20 anos atrás ajudou a vencer o diabo. Pô, primeiro, há 20 anos atrás tá errado. Mas em segundo, tá 20 anos atrás. Você vê isso e você fala, pô, muito maneiro. É um fanservice bem forte, sim, né? Pra é quem irado. É bem barato, mas é maneiro. Vamos entrar nas classes do jogo, porque vamos ver um pouquinho como foram as mudanças que tiveram da jogabilidade das classes do Diablo 2 pro Diablo 3. São 5 classes, que nem no Diablo 2, né, inicialmente. E quais são essas classes, na verdade? Bom, Bárbaro, que eu ouvi dizer que eles queriam fazer uma classe diferente, só que eles toda hora chamavam, na hora que eles estavam desenvolvendo o jogo, todo mundo chamava, ah, Bárbaro. Eles sabiam que era a mesma merda que Bárbaro, e foda-se, chamaram Bárbaro mesmo. Uh-huh. O Bruxo Doutor, o Arcanista. O Arcanista é tipo o Mago. Aham. Uh-huh. Caçadora de demônios e o mais zoado de todos, o monge. O monge? Ou a monja. Então vamos começar pelo monge. Por que o monge é o mais zoado de todos? Não sei, porque, cara. Olha só, a princípio, Diablo 2, eu acho que ele pegou aquelas três classes básicas do Diablo 1, né? E desmembrou elas. Por exemplo, como eu falei mais cedo, o mago, aquele invocador lá virou o necromante e a feiticeira. O guerreiro virou o paladino e o bárbaro. A rogue virou a amazona, mas é a amazona diferenciada, que pode ser arqueira, javelin, whatever. É, na verdade, a caçadora de demônios, ela é como se fosse uma mistura da assassina com a caçadora, quase com a Rogue. Cara, eu acho que o Diablo, ele fez um movimento reverso que ele fez no 2, por exemplo. As classes do 1, elas eram bem simples, né? Quase um jogo realmente de RPG, First Quest. Agora, as do 2, elas já saíram bem mais da zona de conforto, né? Pegaram necromante, botaram, porra, o cara invocava esqueleto, golem feito de carne, golem de fogo, o cara fazia, porra, parede de osso, porra, lançava veneno, enfim. Fazia uma porrada de macumbice lá, que era maneiro. E aí introduziu a ideia de jogar com summons nos jogos, né? Foi um dos primeiros jogos a usar esse conceito de invocar criaturas pra jogar com você, né? Uhum. E agora, tipo, tinha a Amazona, né, que era um personagem também. Ele era um personagem um pouco mais complexo do que, por exemplo, o Bárbaro, né? Que os dois, eles podiam ser mais de melee, né, de corpo a corpo. E ela podia ser a distância, então a Amazona tinha... Não. O Bárbaro também podia ser a distância. Tem o lendário Bárbaro de Throwing Axe, né? De machadinha. Eu tô ligado. O Bárbaro tinha umas builds, assim, bem lá do C... assim, a swimming pool, saca? Mas, então, eu acho que as classes do Diablo 2 já eram bem, bem criativas. E quando veio a expansão, cara, foi mais bizarro ainda, que botaram uma mulherzinha, que botava armadilha pelo cenário, que podia exploitar os monstros de uma maneira absurda. E tinha o druida, cara, que era um cara que se transformava num lobisomem ou num homem-urso. Então os caras viajaram total. Outra beast, cara. Sim. Cara, quando lançaram o druida, eu não acreditei, porque eu nunca tinha visto uma classe em jogo que tinha mais a ver com o que eu gostaria de jogar do que o druida. Entendeu? Então eu falei, cara, que incrível. E eu acho que a Blizzard, ela foi um movimento contrário nesse jogo. Ela fez o feiticeiro e a feiticeira, que são tipo o necromante, mas... Não, eles são tipo o necromante. tem o bárbaro, que é o bárbaro. Tem o mago, que é o mago. Tem o caçador de demônios, que é o Dante. E tem mais o quê? O Dante. É o Van Helsing, cara. Agora eu quero discordar de você, Capitão Cobra. O... Que é comandante. Capitão Cobra. Pra hierarquia aí. Foi demovido. Foi demovido. Comandante Cobra. Quero discordar. Por exemplo, dá pra ver que as classes migraram do 2 pro 3, assim como do 1 pro 2, sabe? Por exemplo, o Demon Hunter, o Caçador de Demônios, é um pouco da assassina com um pouco da amazona. Parece que as classes se juntaram e formaram uma nova classe. Então, tem um pouco, assim, eu acho que tem duas classes que são mais ousadas no 3, que é o Feiticeiro, né, que é o Witch Doctor, que eu acho diferente. É um pouco mistura de mago com Necromancer, que você também envolve Summons. Só que só Necromancer. Só que só Necromancer. O Witch Doctor tem uma diferença muito grande pro Necromancer do 2, que a Blizzard, por uma escolha de design, fez com que ele não fosse... pudesse ser autossuficiente com summons, que nem acontecia no 2, que o cara podia pegar muitos summons e sair por aí praticamente só pegando loot, né? Quem lutava era o summons. Agora você tem que ter uma influência muito mais ativa em relação a... Não, peraí. Isso que tá me falando é uma mudança de gameplay que eles fizeram pra deixar a classe mais interessante. Isso. Se eles tivessem copiado e colado o Necromante 2 pro 3, teria feito essa mesma mudança, se bobear. Mas eu não posso afirmar isso, mas há uma boa chance de que eles tentassem fazer o Necromante ficar mais divertido de jogar, como eles pegaram e usaram essa experiência com o Necromante para o Witch Doctor. Aí, peraí, para tudo. Eu acabei de receber uma informação nova aqui, cara. Eu tenho uma habilidade chamada Voduzão Sinistro. Não, mentira. Tem. Mentira. É verdade. Eu tenho. Printa essa porra. Voduzão Sinistro. É voduzão. Aí, funk, agora. Funk. Mas então, o pessoal que só precisa de uma desculpa pra fazer funk, né? Mas enfim. Não precisa de desculpa, cara. Só de inspiração. Mas então, esse negócio, tipo, eu acho que as classes, elas são muito... elas mudam muito pouco do 2 pro 3. E é uma decepção, porque bem ou mal, eu vou ser sincero, tipo, eu posso estar sendo enviesado porque eu gosto mais das classes do 2. E, por exemplo, o cara, o Rudusão Sinistro, ele é a única classe que tem uma personalidade que eu acho que é, sabe, notável. O Necromante já era diferente, mas o Feiticeiro, ele tem todo um design que você fala, tá, esse cara aí, ele é aquele estilo africano de mandinga, sabe, bruxaria e voodoozão mesmo. Enquanto, por exemplo, o Caçador de Demônios, eu realmente achei ele muito Devil May Cry. Eu achei ele muito, sabe, pô, eu achei a classe mais maneira. Você pode achar maneiro, eu não tô debatendo isso, eu tô debatendo que ele não tem aquela coisa do... Ele parece não se encaixar muito bem ali, entendeu? Uma coisa que eu acho interessante, Caçador de Demônios, é que no começo a ideia era a Blizzard fazer Caçador de Demônios ser só mulher. Você não ia poder jogar com o personagem masculino Caçador de Demônios. Mas em algum ponto da história eles falaram, quer saber, foda-se. Mas isso continuou valendo, porque a versão masculina é bem feminina, cara. Uhum. É uma bichona aqui. Cara, mas aí faz parte de uma coisa que a Blizzard vem fazendo e que eu tenho achado muito nocivo. A Blizzard, ela não aposta, cara. Ela parou de apostar. Depois de um determinado ponto, ela aposta. Não parou. É verdade. Activision Blizzard. Não, mas a Blizzard, ela tem essa característica mesmo. Ela tem medo de inovar, porque ela já inovou muito e ela acertou. E às vezes ela pode interpretar como se foi uma cagada esse acerto, e ela tem medo de errar. Cara, a Blizzard tem uma zona de conforto incrível, que ela causa tanto hype nas coisas, qualquer merda que ela faz dá certo, que eu acho que não é nem medo de errar, é assim, fala, não vou fazer, foda-se, pra que eu vou gastar? Pra que eu vou gastar, meu os tempo... Os idiotas vão comprar assim mesmo. Por que eu vou gastar tempo dos meus designers aqui de jogo tentando bolar uma feature diferente, nova, quando eu posso simplesmente não ter esses empregados da minha empresa e contratar mais de 3 modeladores e fazer essa porra mais rápido? Não, sim, muitos dos jogadores de Diablo 2 queriam que o Diablo 3 fosse um Diablo 2 HD. Inclusive, muita gente que jogou Diablo 3 não gostou porque achou muito diferente Diablo 2. Essa porra tá muito diferente. Vai se fuder. Eu vi muita gente falando isso. Cara, olha só. O jogo tá quase igual. E eu vi muita gente falando que a merda tá diferente. Cara, olha só. Não, o gameplay tá bem diferente. Eu vou explicar uma coisa. Só que a minha namorada, ela viu recentemente o episódio de South Park do World of Warcraft. Tá. Ela nunca tinha visto World of Warcraft. Ela foi ver e viu aquele episódio. Quando eu loguei Diablo aqui na frente dela, ela falou: ih, aquele jogo. Isso, cara, doeu tanto. Mal sinal. Entendeu? Porque foi completamente sincero de uma pessoa pessoa que não tem nenhum tipo de viés pra tipo, querer esculachar o jogo, mas se ele tá parecido com Warcraft, significa que Diablo perdeu muita identidade. Não, veja bem, se fosse Diablo 1, ela teria falado isso também. Com certeza. Porque é a mesma parada de você pegar, pegar as arminhas, os loots, passar de nível, é muito parecido. Ela não me viu jogar, ela me viu logar e ficar com o personagem parado. Ela não poderia ter dito a mesma coisa se fosse Ragnarok, por exemplo? Será que necessariamente foi porque era Diablo e WoW? Eu duvido que tenha sido, porque sabe o que mais? O Solid mesmo já fez essa comparação e eu acho que é inegável que o Diablo ficou muito mais cartunesco, tá? Mas a Blizzard, ela tem uma característica que ela aproveita detalhes dos outros jogos dela. Por exemplo, World of Warcraft teve influências brutais de Diablo 2 nele. Você podia ver Brutais? Que jogo você jogou? Que eu queria ter jogado esse ao invés de WoW. Porra, cara, World of Warcraft tinha muitas influências, principalmente no começo, quando você tinha aqueles talentos que um investia e levava outro, que você tinha que fazer não. Isso aí você tá falando coisa de gameplay. Então, isso. Mecânica. A mecânica não me interessa. Ah, entendi. Você por tá quê? Falando de design. É, o negócio é o seguinte, cara. Quando eu tô jogando Diablo, eu quero jogar Diablo. Porque, bem ou mal, se eu fosse pegar pela mecânica, Diablo 3 não é Diablo 2. Ponto, isso é um fato. Uhum. Tá? Não tem nada a ver. Tem zero a ver. Embora tenha o golpe vendaval e tenha o tornado, que são quase a mesma coisa, mas mudam o nome. O resto todo, cara, olha só. Não tem nada a ver de mecânica. Mas o que eu acho da Blizzard, cara, é que ficou muito parecido. Eles parece que eles foram pra essa linha de tentar fazer os concepts, toda aquela arte do jogo, que é muito bonita e eu gosto muito, tornar ela mais parte do jogo. Tem horas no cenário da Blizzard do Diablo, que se você para, parece um artwork e é muito bonito. Cara, o gráfico do jogo é lindo. O problema é que ele não passa aquela coisa sinistra do Diablo. Ele não parece um mundo corrompido. Ele é um mundo muito bonito. Você achou que ficou mais colorido? Ficou mais colorido, ficou mais cartunesco, sacou? E quando vem um demônio pra cima de mim, são raros os demônios que eu olho e falo, caralho, que bicho sinistro. Mas tem alguns desses. Os demônios que ficaram mais sinistros ficaram muito mais sinistros, ficaram muito mais legais. Pra quem nunca jogou Diablo ou Diablo 3, Diablo 2, não toma impressão errada e acha que o jogo é todo coloridinho, todo cel shade, não. O jogo O Diablo 3, ele tem uma tonalidade dark. Você começa o jogo jogando na calada da noite, você vai pra ambientes muito de fogo, muito vermelho, quando você tá dentro de lugares, tem muito tom, ou é um tom escuro de noite, ou é um tom de vermelho de fogo, ele tem essa pegada, mas, em comparação com os jogos anteriores da série, parece que ao longo do tempo, Diablo foi ficando cada vez menos sombrio. Não, peraí galera, isso aí são as palavras dos inimigos, as minhas palavras ele ficou mais cartunesco sim. Muito mais. Quase em nenhum momento, ele te dá uma sensação sinistra de ficar com medo de entrar numa sala. Teve uma parte do jogo medo só não dá pesada, cara. medo só não dá pesada. Mas tem uma parte do jogo que me incomoda muito, que é uma situação do jogo. Eu vou dar um spoiler que é bem umas primeiras quests que tem no jogo, e quem jogou beta sabe qual é a quest. No comecinho, que você tem um cara, um ferreiro, e ele tem que matar a mulher dele, porque a mulher dele vai virar um zumbi. E que, tipo, em teoria é uma parada muito dark, muito tensa. O maluco tendo que matar a própria mulher dele, porque ela vai virar um zumbi, tá, tipo, dando um golpe de misericórdia nela. Uhum. E, tipo, você olha pro gráfico e é, tipo, uma parada ridícula, você tá jogando uma magia toda saturada no maluco, tudo saturado, sapinhos verdes, saltitantes, sacou? Dá uma baga, assim, tipo, caraca, sério? Tipo, era pra ser uma parada muito mais tensa. Uhum. E não é. Entendi. E até porque as skills do jogo ficaram muito, assim, como é que é uma palavra em português? Tá muito flash, elas estão muito efeito especial. Muito no brilhante, Diablo, né? É, muito brilhante, muita luz, muito isso aqui. No Diablo 1 era um pouco diferente, entendeu? Até porque quem tacava magia era o mago só. E o resto era meio que na mão mesmo. No Diablo 2 as coisas começaram a ficar um pouco mais assim. No Diablo 3 é um show de luzes, cara. Kamehameha pra tudo que é. Pois é. Não, só ia complementar o Sua Eternidade, esse negócio do ferreiro. Fora o design ser muito dark, quem tá jogando dublado, tipo, você chega, o cara fala, terminou de matar a mulher? Ó, muito obrigado, eu não conseguiria sem você. Vamos lá em frente. Sim, tem isso também. É tipo, eles não valorizam a cena at all. É ridículo. Entendi. Falta um pouco de interpretação na dublagem, vocês acham? Não sei se... Não, não só na dublagem, mas, né, tipo, mesmo engano, eu não joguei o jogo em inglês, mas... Mentira, eu joguei sim, porque eu joguei o beta. Mesmo assim, eles não valorizam a parada. É tipo, entendi. Passa direto, passa batido. Minha mulher morreu, foda-se. A lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal. Porém, você o fez, sem hesitar. Eu sou o culpado, sim, Impérios, de fazer justiça enquanto você se esconde atrás de seu trono. Silêncio! Você responderá por suas transgressões. Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior: proteger os inocentes. Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir, então eu não serei mais seu irmão. E a última classe que a gente não falou, que foi o Monge, né? Que é uma das classes mais interessantes, que talvez tenha trazido algo de diferente pro jogo. Ah, é. Foi a classe da qual eu me esqueci de falar porque eu abomino, mas enfim. Posso começar falando porque eu abomino ou falo depois do Solid que ama? Abomina? Deixa o Solid defender ela primeiro. Vai lá, vai fundo. É, bom, é uma classe que eu sentia que faltava no jogo. Primeiro que eu gosto muito da ideia de monge, de um guerreiro santo que usa paladino. As próprias mãos pra fazer justiça. Esse é o conceito. Uhum. Gosto muito de paladino também. Como não tinha o paladino no Diablo 3, eu me vi órfão, mas o monge foi a classe que, assim, que eu mais fiquei interessado pra jogar. Você acha que paladino fez falta depois de jogar com Fez, mim? Fez. E acho que a gente depois pode falar das futuras expansões do Diablo. É, tem muita cara de que... Tem muita cara de que vem um paladino numa expansão. É, um paladino, aí. Um necromancer, um paladino meio anjo. Entendi. Tem alguma coisa que vem por aí. Mas eu acho que o monge, ele tem disso. Ele é uma mistura de paladino com assassino. Porque ele usa golpes, basicamente, sequências de golpe, mas ele tem uns encantamentos, ele tem um mantra, é tipo a aura do paladino. Algumas mecânicas são parecidas, só que ele é mais voltado pra dano e menos suporte, na minha opinião. Quer dizer, é assim que você joga, né? É assim que eu jogo, dando porrada pra caceta. Agora, uma coisa que eu não gosto é as armas. Ele carrega armas na mão, mas ele não usa as armas, entendeu? E elas ficam na mão e desaparecem quando você vai bater. É, isso é nojento. Ridículo. Podia não, chega... não mostrar a arma, sabe? Ia ser mais legal. Assim, isso chega a um nível absurdo, que tem uma arma especial pra monge, que é um cajado, né? É o Daibo, é um cajado de porrada. E aí, tipo, tem várias magias do monge que elas são, parece que foram desenhadas pra ele pra usar com essa arma. Então, tipo, a magia, a animação da magia é tipo um cara girando uma parada invisível. E mesmo assim, ele coloca a porra do cajado atrás das costas e fica girando uma parada invisível. É o Hadouken que ele tá concentrando ali, né, cara? Mas, pô, galera, isso aí, como game designer, eu posso dizer. Você tem cara de que foi... Aí, vai dar trabalho terminar isso, hein? Não, tenho certeza, mas continua sendo nojento. Podia patear. Com certeza, com certeza. Enfim, posso falar porque eu não gosto ou você terminou, Sádio? Pode falar, vai, mete pau. Por que eu não gosto de monge? O monge, ele parece que tá cagado no meio do mundo do diabo. Por quê? O monge é uma coisa muito orientada. Tá? E não é tipo que o Diablo tem várias etnias, né? Tanto que a gente já tinha uma ideia disso com o nosso amigo Paladino. Já discorremos sobre isso no outro podcast. A Sorceress mesmo, ela tem uma pegada bem... Ela é bem árabe, né? Isso, bem árabe. E esse é o negócio. Então, o problema não é a etnia do monge, que até porque o monge, ele não é oriental. Mas... Esse jogo. Não é russo. Em inglês, mas, ele é. Mas então, esse é o negócio. E o problema dele é que essa coisa de lutar com os punhos nus, ele passa uma ideia de heroísmo e super-heroísmo que, pra mim, vai contra toda a ideia do Diablo, entendeu? Todo o Diablo é aquela coisa, tipo, todo mundo usava uma arminha de melee aqui e ali, e o único cara que ia pra mão era o druida que virava um monstro, sacou? Entendi. Então, pra mim, essa coisa do cara de... ir com as mãos irreal, lutas, assim, na sua opinião, é irreal. Não é que seja surreal, mas o que eu acho do Diablo, o que eu acho é que fica... Não bate com o clima, entendeu? Cara, eu acho que é a mesma coisa do mago. A diferença é que ele, tipo, a magia dele é de curto alcance, só isso. Dele. Eu entendi que projetar o espírito dele pra causar dano. A justificativa que você pode dar é que pode ser qualquer uma. Ele pode, pô, ser a encarnação de, sei lá, de Mohammed, moleque. Não me interessa. O que interessa é que eu acho que, vendo o personagem, eu não tenho um sentimento bom. Eu olho pra ele e acho que tá fora de lugar. Quando, tipo, é aquela coisa. Sabe quando você olha pra um demônio? Você olha pro Duriel. Você imagina um cara dando um soco na cara do Duriel, apagando? Tipo, cara, mas não é um cara dando um soco. É ele projetando o espírito dele em forma, exato, de manifestação. E isso dá o golpe. E o efeito visual é o Gohan com uma aura em volta dele dando uma cabeçada no Raditz. Não quer dizer que não possa acontecer. Você quer falar assim, já falando da software, atacando bola de fogo. Também não faz o menor sentido. Cara, magia é coisa de jogo de RPG. Isso acontece. Não, a magia longe é o espírito dele. Mas esse é um negócio, eu sei que você pode justificar pra mim, só que eu não acho visualmente apelativo, não acho visualmente interessante, entendeu? Questão visual, uma justificativa de e eu não acho que combina, sacou? Comandante coisa. Cobra. Mas eu acho que isso já foi uma tendência desde o D&D 3, que introduziu o monge no jogo mais tradicional de RPG, que onde a maioria dessas classes foi... Foi aí que monge ganhou popularidade, com foi certeza. Foi criada. Foi no D&D 3. E depois você tem monge em outros jogos, tipo o próprio Ragnarok, que usava a ideia do monge. E pra dizer que monge não tá totalmente fora de contexto de Diablo, no Diablo 2 você tinha o monastério, que era o primeiro lugar que você ia no ato 1. Cara, onde... o Diablo 1 tinha uma expansão não oficial que você podia jogar de monge. Galera, olha só, pra conversar. Monastério não onde fazem monges da porrada. Monge, você sabe que não é uma pessoa que mata gente com punho, né? Eu sei que não. Você foi coisa de filme de Kung Fu. Outra coisa, mas são monges Shaolin, né? Pois é. E esse é o meu problema. O monge que dá porrada é coisa oriental. Então, o monastério do Diablo... Ou seja, você tem problema com coisas orientais. Pronto. Não, porque eu acho que a feiticeira com uma aparência oriental, acho que ficou muito maneiro. Porque adiciona um certo misticismo que eu acho interessante, entendeu? Agora, o que eu tenho realmente problema é ter essa coisa orientalizada. E eu acho que quando adicionaram o monge no D20, eu já chamo a droga, chamo a porcaria. E eu mantenho a coisa, tipo, o D20 ele é pra ser uma coisa europeia. Porque medieval Europa. Medieval, né? Europa. Se você quer jogar uma coisa com monge, joga um Oriental Adventure, joga uma coisa de oriental. Eu acho que não combina, sacou? Você olha pro lado, tem um cara usando espada, escudo, porra, armadura do dragão com um anel de proteção, e do outro lado tem um cara socando as coisas. Tipo, eu não gosto, sacou? Eu acho que não combina. Por último, o Bárbaro foi provavelmente a classe que menos sofreu alteração, né, cara? Ele é nenhuma. O mesmo. Só que tá puteirado de jogar. Mas Bárbaro sempre foi maneiro de jogar, né? Cara, mas uma coisa é o seguinte: o Bárbaro ele teve umas mudancinhas nele que deixaram ele incrivelmente maneiro de jogar. Por quê? E essa é uma coisa que do jogo todo do Diablo 3, que é uma das as coisas que as caras mais acertaram, que é o quê? Todas as magias estão muito legais, quase todas, pelo menos. E o Bárbaro, ele é só mais um cara que o maneiro da magia dele é você dar um tabefe no Diablo e descer metade do life dele. O maneiro do Bárbaro é que as magias dele estão legais, sacou? Você vê o efeito visual de todas elas, tipo, todas elas têm um flare especial. E isso que é o legal, sacou? Então, mudaram muito o Bárbaro nesse sentido. E, por exemplo, meu personagem da pesada é um Bárbaro. E é incrivelmente divertido jogar com ele. E sempre, cara, personagem da pesada em Diablo 2 Bárbaro, você sabe que era o cu fechado, medo de morrer toda hora, o Irwind no Iron Maiden e o GG. Mas sabe o que é o negócio? O engraçado do jogo do Diablo 3 é que, embora o Bárbaro ainda seja o cara que se mete lá no meio, você tem um controle tão grande sobre as habilidades do seu personagem que você pode fazer um Bárbaro que vai lá pro meio sem temer tanto pela vida, sacou? E eu achei essas mudanças que foram muito interessantes. Mas uma parada que eu achei zoada é que você não pode fazer mais o famoso Bárbaro do arco ou o Bárbaro de atirar machados. Graças a Deus, né, cara? O Bárbaro de atirar poções de veneno, que era o mais fácil. Eu só achei do Bárbaro, minha primeira classe foi um Bárbaro, no Demonstration. A única coisa que eu tive, a impressão que tive do Bárbaro, é que você começa a desenvolver suas habilidades passivas e até mesmo a forma com que você vai desenvolver o personagem, você pode ignorar completamente suas habilidades defensivas, mas isso, na minha impressão, você fica um cara muito vulnerável se você ignorar completamente. Você tem que fazer um meio termo, você tem que, porra, vou, sei lá, vou ter life shield, vou fazer alguma coisa pra não ser total vulnerável. Não, o Bárbaro, como eu jogo com personagens da pesada, é o seguinte: primeiro a defesa, depois o resto todo. Porque é da pesada, senão, cara, não sobrevive. Pois não é, sobrevive mesmo. É assim, cara, que se joga da pesada. A gente passou pelo ato 2, foi sábado. Cara, eu, o Sword e o Sword Eternidade, eu passei por um perrengue que eu olhei pra tela e falei, eu acho que eu vou morrer. Sabe aquele momento que sua vida inteira passa dentro dos seus olhos e você, tipo, aceita e abraça? Foi exatamente isso. Eu estava cercado por uma horda que ocupava, tipo, 2/3 da tela. Meu computador já tava, tipo, meio que pedindo arrego também. Ele quase foi junto com o meu Bárbaro. E eu só fui clicando nas habilidades que eu sabia que eu tinha colocado ali pra me salvar. Eu coloquei uma habilidade que dava life steal, não sei o que, outra que paralisava. Eu uso o pulo do Bárbaro pra fugir das lutas, não é pra entrar. Entendeu? Tipo. Mas essa é uma diferença, que, por exemplo, quem joga no modo normal, não joga personagem hardcore ou da pesada, preza muito mais pelo dano, quer fazer uma cascata de porrada. Morre, foda-se, morreu, apareceu de novo, corre até lá, mata de novo. Agora, quando você joga com um personagem que você teme a própria morte, você tem que fazer uma estratégia totalmente diferente. Você tem que proteger o seu personagem. Tem que dar outro jogo. Tem que habilidades que você usa, o que é útil e o que não é, muda completamente. Quem joga modo da pesada tem sempre um preconceito com quem não joga, né? Porque é outro jogo, é outra emoção. A verdade é que você é melhor, né? Vamos ser sinceros. Cara, olha só, Você joga de uma outra maneira, uma outra estratégia pro jogo, uma outra abordagem, entendeu? Muito legal. É um jogo dentro de um jogo. Você não joga o jogo, você vive o jogo. Cara, a verdade é que uma vez que você vai pro hardcore, você nunca volta. Nunca mais volta, né, cara? É uma droga pesada. Quando você joga com um personagem café com leite no Diablo 3, você não tem nenhum tipo de risco envolvido. Por quê? No Diablo 2, o pior que você podia fazer com seu personagem café com leite é botar um ponto na skill errada. E aí, XP, meu amigo, né? Já era. O não, problema... mas nas dificuldades maiores você perde XP quando morre, perde, né? XP. Mas você não perde de nível, entendeu? É. Então se você chegou no nível 60, e aí? Eu não sei o que, que você perde, mas na moral... Não, não, era 99 o level máximo. Era 99, não, mas... Mas esse é 60, né? Agora é 60. Esse é 60. Falaremos quanto? Sobre não. Isso. Essa é estratégia malandrops. Essa é velha, né? Essa tá manjada já, né? Malandrops, mano. Mas então, olha só. Tá 5 nível. É. Então, o negócio é o seguinte. Eu vou o personagem que vai ficar com o Dead vai chegar no 60 eventualmente, tá? Vai chegar lá. E nesse jogo, como você não pode escolher ponto de skill errada, basicamente tudo que você precisa ter nesse jogo pra ver o jogo inteiro é jogar com um personagem normal até o nível 60 de cada classe. Um de 35 personagens, entendeu? Então você não tem aquela coisa, tipo, o risco pra envolver com a recompensa. O personagem da pesada, não. Eu, por exemplo, eu tô com o Barbaro um segundo já, entendeu? Uhum. Já faleceu. Pois é. Eu morreu pra um cultista demente. Eu morri pra um cultista demente, entendeu? Você sabe o que é o mais maneiro? É que na tela de seleção de personagem, o seu personagem que morreu, aparece lá por quem ele foi morto. É, tem um hall da morre. Fama seu, tem um altarzinho. Sabe? Quando você morre, você aí. Pode escolher colocar o seu personagem no como é que é? O Salão dos Heróis Caídos, em português, né? Uhum. E aí ele fica lá pra sempre. Da maneira como ele morreu, né? Tipo, com a armadura dele e tal. E o nível e quem matou ele. Então o Barbarian tá lá com aquela armadura de palhaço dele toda colorida, nível 15 e morto por um cultista demente. Cultista demente é bom demais, cara. É muito bom. Então. E se você for morto por um PK? Não dá, porque não tem PK. Ah. Não tem PVP ainda. Tem PVP. Eu acho que nunca vai ter PK. Entendi. Eu também acho que não. Então esse negócio do hardcore tem essa coisa, né? Você se engaja muito mais com o jogo. Cara, você se preocupa muito mais com o que você tá fazendo. Cara, eu gosto muito do hardcore, mas antes de você terminar o Mundo de Cobra, a única coisa que me decepciona com o hardcore é que minha internet tem duas quedas de média por noite. E eu morrer pro não, jogo, pro cultista demente, é uma coisa. A Spectre, isso não decepciona só você, não. Decepciona quem joga LOL contigo também, cara. Ela com certeza tem umas duas quedas por noite, que eu acho que é um reset automático que meu roteador anda dando. Fora quando não é a Velox. Então, uma coisa é você morrer pro cultista demente. Outra coisa é você morrer pra Velox. Pra Velox, né, é um inimigo que você não pode enfrentar, independente da sua habilidade. Mestre Spectre, eu sofro do mesmo problema que você, que se chama Velox. Só que tem uma cura pra esse problema. Amigos. Quando você tem amigos, você cai e seus amigos te protegem. É verdade. Quando o Senhor Eternidade estava jogando com o Solid comigo, tinha horas em que ele mandava: pessoal, não tô vendo nada, protejam-me. E aí, sabe aqueles mini-eventos no meio do jogo, sabe, de proteger castelo e tal? Deixa a coisa mais interessante, mais emocionante também. Uhum. Boa, então, muito bom. Aconteceu comigo também quando eu falei: pessoal, eu não tô vendo nada, vou morrer. E aí, pô, o Solid teleportou pra mim, me curou e tal, não sei o que lá, afastou os monstros. Enfim, é muito mais adrenalina, até quando dá errado, dá certo. Tem uma coisa muito interessante sobre o hardcore, né? Porque hardcore em Diablo 2, qual foi o recurso mais utilizado por todo mundo no hardcore? São duas teclas, comandante Cobra. Cara, o Alt F4 é tipo, ups, não morri. Exatamente. Qualquer risco iminente que você podia sofrer, às vezes você nem tava sofrendo risco, mas o seu sentido de aranha falava: caralho, eu vou morrer. Você dava Alt F4 e vou dizer uma parada. Cara, inclusive o Sproul já jogava com o dedinho, o polegar no Alt e o indicador no F4. Eu vou dizer uma coisa, olha só. Eu acho coisa de gente sem nível, cara. Céu, olha só. Eu não fazia esse nível de cacete, cara. Gravava no disquetinho ainda, Bernardo. Nossa, eu jogava Closed, meu amigo. O negócio era tudo. Não. O negócio é o seguinte: inclusive, eu fui muito maduro em relação a isso, porque nessa situação onde a minha tela tá com 2/3 de inimigo, eu pedi ajuda pro Solid, eu quase dei Alt F4. Aquela com a memória muscular, sabe? Sei. Reflexo condicionado. Se eu tivesse dado Alt F4, meu personagem ia ficar 10 segundos sem poder fazer nada ali. Ele ia ficar parado e os monstros cercando ele. Contra esse recurso do Alt F4, eles resolveram colocar um delay de 10 segundos pra você se desconectar do servidor quando você dá Alt F4. É chamado Client Linger, né? Muitos jogos já tinham feito isso antes e a Blizzard só adotou isso agora. Pra quem tem problema de conexão, é meio ruim. Agora, também tinha outro recurso no Diablo 2. Não tem problema. Outro recurso que, pra quem tinha honra e não dava Alt F4, abria TP e entrava correndo. Cara, a cidade tá pesada, não tem nada a ver com honra. Só de... Ah, pra mim tem, cara. Tem a ver com sobrevivência, cara. Quem tem honra. Você vai morrer. Quem tem honra tá morto. Você pode escolher como você vai morrer. Com Solid. Honra ou sem honra, cara. Solid, os honrados estão mortos primeiro. Os honrados chegam ao nível 50. Os true chegam ao nível 80 e pouco. Peraí, você prefere ser verdade, um bard, né, nível 99 ou um cara honrado nível 50? A verdade é a seguinte: quando ele estiver no Salão dos Heróis Caídos, não vai estar lá. Ele foi honrado e morreu lutando. Mas eu saberei isso. Forever alone. Mas vem cá, outra solução que eles deram uma balanceada e deixou o jogo muito mais difícil foi a questão do Town Portal, né, que é o famoso TP. Que você chegava, mandava o TP, entrava e, ufa, mãe, escapei com vida. Agora não, você vai dar TP, ele fica, tipo, dando um cast, né? Ele fica conjurando o É que portal. Nem a Hearthstone do WoW. É, e você pode dar tomando porrada. Se alguém bate em você, ele cancela. Entendi. Então você não tem como dar aquela fuga do TP. Mas você invoca o TP pra todo mundo entrar ou você vai sozinho? Não, é TP pessoal transferível, a não ser que seja pela cidade. É igualzinho a Hearthstone do WoW, então. Exato. Só que no Diablo 3 você pode clicar na bandeira de alguém, tem várias bandeiras na cidade, você clica na bandeira, sei lá, correspondente do Solid, por exemplo, teleporta até onde o Solid tá, entendeu? Entendi. A verdade é que muitas coisas parecem com o WoW um pouquinho demais. Não, mas esse negócio da bandeira, de você dar teleporte, é umas coisas que eu achei muito, muito inteligente pra melhorar. Você entrava no jogo e falava, ah, fulano, abre o TP. Aí o cara, ah, pera aí. Aí depois abriu o TP. Aí você, pô, valeu. Então ele abriu o TP e, sei lá, deixava cheio de bicho em volta. Aí você entrava clássico no TP demais. Porra, clássico demais, né? Aí, era uma das coisas mais escrotas. Você abriu o TP. Era maneiro. Tinha 1 milhão de bicho. Eu tô rindo de nervoso porque olhando uma vez que eu fiz isso. Então, eles consertaram, porque agora você dá TP diretamente pro jogador, né? E é exatamente onde ele tá. Então, assim, facilita muito você jogar com as pessoas. Evita aquele negócio de, ah, vem pelo waypoint, ficar correndo pelo mapa vazio. Coisas que faziam você perder tempo desnecessariamente. Eu achei isso inteligente, de um ponto de vista do design do jogo, você acelerar partes que você não jogava, você ficava correndo, entendeu? Isso foi bem legal. Outra coisa bacana de inovação do jogo foi o sistema de dar join no meio da partida. É, por padrão, todo mundo vem habilitado, uma opção social, que é qualquer um pode entrar no seu jogo, qualquer amigo seu pode entrar no seu jogo. Então você tá jogando e aí do nada pinta um amigo seu e já dá teleporte pra você. Então é legal, assim, tira um pouco da sensação de eu tô sozinho contra os demônios, mas o jogo fica mais cooperativo. Deixa eu entrar nesse aspecto. Odeio a sensação de que eu estou acompanhado lutando contra demônios. Caraca, Comandante Cobra, acho que a palavra que você mais falou nesse episódio é eu odeio, e você ainda acha o jogo foda. Não, calma, não falei que eu acho ele foda, meu amigo, calma aí, nem comecei. Mas então, cara, o negócio é o seguinte, é como eu falei, o Diablo 1, ele é claustrofóbico. O 2, ele era mais aventura, mas ele ainda era sinistro. O 3 tem um chat que eu não posso eliminar na minha esquerda, tá pedindo pra eu entrar no chat geral, no chat de bárbaro, no chat de feiticeiro, falando lá de meus amiguinhos que estão conectando ou não. Meu irmão, se você tem algum mala na sua conta da Blizzard, se der que o da Blizzard tem unificado as contas, também nem comento. Mas se algum mala te adicionou a porra do WoW e você aceitou, ele vai estar lá. Ele entrou no WoW. Ah, falando nisso, mas Blizzard, se você não jogou WoW esse fim de semana, tu foi hackeado. Mas enfim. É, então tem essas coisas, tipo, pra mim, isso é muito ruim pra Diablo, porque eu odeio esse sentimento de que eu tô jogando, sabe, um MMO que não é MMO, aquela coisa meio ridícula. E aí, tem que falar sobre isso também, né, o efeito MMO no Diablo, né, tem que estar logado, cara, pra jogar, isso tem que falar. E eu mesmo, tipo, eu botei, eu fui nas minhas opções de jogador e falei lá, não quero que ninguém entre no meu jogo sem eu me deixar. Tô até o Solid, até o Senhor da Eternidade, que são meus amigos, e eu não negaria eles participando no meu jogo, tem que pedir pra mim. Porque eu odia, eu estava jogando uma vez e entrou um cara do nada, sabe, pra jogar. Eu falei, não, peraí, não, não, não, não. Vamos falar um pouquinho sobre a jogabilidade do novo sistema de mana, energy, algumas... Porque antigamente todas as classes tinham mana, né? Você não importa se era bárbaro, não importa se era feiticeira, não importa se era paladino. Vocês, todos pra usar as habilidades, tinham que usar mana. O bárbaro se fudia porque não conseguia investir ponto em mana, em energy pra poder ter mais mana lá. E você acabava tendo que conseguir itens com mana steel pra poder roubar mana dos inimigos conforme você batia. E tinha toda essa estratégia pra você ser um pouco mais autossuficiente. No jogo agora eles introduziram um novo sistema, não é só? Cada personagem tem uma, digamos assim, uma barra de habilidades diferente. Então, eu tô jogando agora de Monk, né? Então ele tem espírito. O espírito, ele não regenera sozinho. Você tem que bater. Ah, se você tiver algum item, alguma habilidade, mas por padrão ela não regenera. Ela basicamente regenera com porrada. Você tem que bater e ela regenera. Ela sobe. E você é tipo Rage, né? É tipo Rage, mas ela não decai. Ela acumula e fica parada. Tem um limite de 150 na minha, por exemplo, agora. E tantas habilidades ofensivas quanto as defensivas do Monge utilizam esse mesmo recurso. O que varia de personagem pra personagem. O caçador de demônios, ele tem na barra de habilidade, ele tem duas coisas diferentes, que é a Hatred e a Discipline. Então uma é ofensiva e outra é defensiva. Então cada personagem tem uma mecânica diferente de skill e de barra de habilidade, né? Então eu achei isso ficou muito legal. É uma das mudanças que eu achei que deixaram as classes mais interessantes e não, deram isso mais é um liberdade puta diferenciadas. Né? Não, um puta ponto positivo, porque, pô, botar mana pra tudo não tem nada a ver, né? Não, nada, nada. Uma coisa que também, falando disso, acaba falando de mana, é uma coisa que muita gente reclamou, mas eu fui convencido, hoje eu sou um believer, é a questão do ponto de atributo e ponto de skill. Uhum. Vocês querem falar disso? Vamos falar. Ah, lógico. Em Diablo 2, foi uma coisa muito importante, porque conforme você passava de nível, você ganhava 5 pontos de atributos pra botar entre força, destreza, vitalidade e mana, magia, sei lá. E você ganhava 1 ponto de skill, né? 1 ponto de habilidade pra você distribuir na sua árvore de habilidades, que era você comprar uma magia nova com essa sorcery, você comprava um pulo novo com um bárbaro. No Diablo 3 ficou bem diferente. Fala um pouquinho, Mestre Splinter, sobre essa diferença. Cara, a diferença é que agora você não escolhe mais, né? Como você dá o alto level. Quando você evolui, você vai liberando suas habilidades e você vai encaixando elas na sua barra de ferramentas, né? Só que você vai sempre ter que escolher entre uma e outra. E não dá pra trocar, que nem você trocava no 2, que você podia mapear tudo com hotkeys e falar, não, agora vou ativar essa aura, vou ativar outra. Você trocar uma skill no Diablo 3 significa necessariamente um cooldown. É que nem você trocar pra quem jogou WoW, tentar trocar um trinket no meio de uma luta, você às vezes não dava, ou se era possível, você tinha um delay pra você poder ativar a nova habilidade. Então é justamente pra você escolher, só que você tem todas. Sempre vai ter todas disponíveis no seu nível. Então tira aquela necessidade de você fazer o seu build, né? E você escolher os pontos certos na hora certa e, enfim, tem os seus prós e contras, né? Entendi. E, Solid, por que você gostou tanto que você disse? Olha, quando eu ouvi que você não podia botar ponto em atributo, eu confesso que eu entrei no time da galera que falou, porra, a Blizzard tá tratando a gente feito criança, o jogo tá ficando mais burro, não sei o que, estão desrespeitando a nossa inteligência, tá. Aí eu tava meio puto com isso, sabe? E aí eu fui pesquisar um pouquinho a respeito. E eu vi uma entrevista com um dos lead designers do jogo explicando por que eles tomaram essa decisão. E aí ele fez uma análise muito, muito fria do sistema no Diablo 2. Por exemplo, skill de atributo. Acho que o comandante Cobra vai querer meu fígado agora, mas tudo bem. Ele falou o seguinte, olha, no Diablo 2, a gente achou que era uma boa escolha ter esse sistema de pontos pra você distribuir à vontade. Mas com o tempo, os jogadores, que são muitos e são inteligentes, começaram a analisar e viram que existia uma certa proporção que era mais eficiente em 90% das situações, entendeu? Então, como é que você distribuía pontos no Diablo 2? Aí ele vai e explica. Olha, você ia e botava força suficiente pra você equipar uma armadura X, 70 de destreza, que era pra desviar e pra bloqueio, o resto tudo ia em vitality. Raríssimas eram os casos que você colocava em inteligência, que era energia no Diablo 2. Então ele falou, então peraí, isso pra todas as classes, que raio e a energia você colocava, a energia as pessoas só colocavam, que era uma build da Sorceress, que ela tinha uma magia que a mana dela virava vida, ou seja, era vida, era mana. Mas olha só, shield. Onde o Solid tá falando que a Blizzard, então, ela optou por outra maneira de interpretar, né, o próprio jogo, e eliminar as builds, eu acho que não necessariamente, ela podia ter feito com que os atributos tivessem payoffs melhores. Por exemplo, eu me lembro que o primeiro necromante que eu fiz, olha que ridículo, o primeiro necromante que eu fiz, eu investi só em Poison Dagger, então eu colocava só em destreza e força. Jogou no lixo. Joguei no lixo, por quê? Porque eu botava 2 pontos de força e aumentava 1 meu dano, e as armas escalavam muito mais do que isso. Sim. Então não vale nem um pouco a pena pro meu personagem ter essa parada. Então, ao invés da Blizzard ter decidido fazer uma coisa mais retardada e, tipo, ter me dito pra onde os pontos vão e ponto final aguenta aí, ela podia ter feito algum tipo de maneira que os atributos fossem mais interessantes, você pudesse jogar da maneira que você quer jogar com os atributos também, entendeu? Porque a única maneira que a única diferenciação entre um personagem e outro é, tipo, por exemplo, um bárbaro meu, tô jogando com ele agora, e um bárbaro que eu vou jogar depois, é basicamente quais magias eu decido usar, porque todo o resto é igual. A personalização que você ia dar pra ele de acordo com os atributos e habilidades que você podia investir, os pontos que você ganhava, né? Sim, então agora tá muito mais dependente de item, sacou? E a única coisa que você pode customizar são os itens. Ah, e mas aí... eu acho que isso é a mesma coisa que você tá querendo, só que funciona e não é permanente. Se é uma itemização, o personagem muda muito dependendo da forma como você quer jogar. Isso que eu achei muito legal. No Diablo 2, isso é meio questionável como eu falar, mas eu acho que não tinha tanta variação em termos de estilos de jogo. E isso seguia os itens, né? Você, talvez a Amazon seria que tivesse mais. Talvez ela tinha Bolzon, Javazon e Spearzon. Spearzon era uma merda, até onde eu sei. Era uma merda. Então, basicamente, você tinha 2 pra um personagem. O Paladino tinha um build de machado, martelinho, não sei o que. Ele tinha um build de healer, cara. Cara, olha só. Isso não vai mudar. Como assim isso não vai mudar? Porque é o seguinte, imagina mesmo quando eu estivesse jogando da pesada, tô jogando um jogo normal, tá? Se eu quero passar pelo Hell, então necessariamente eu tenho certeza absoluta que vai ter uma composição ideal pra fazer a coisa. Eu acho que tem mais composição transições nesse jogo. Mas vão ser, não vão ser mais agora... tipo 6, vão ser mais tipo 3. Antes só tinha uma, entendeu? Então, esse é meu já ponto. Já é um avanço. Mas é uma diferença também que entra... medíocre. Mas olha só, você vê que eu acho que eles planejaram isso, tanto é que antigamente em Diablo 2, isso é uma mudança que vem aí, e a gente pode até questionar se foi legal ou não. Porque em Diablo 2, a gente podia botar 8 pessoas dentro de uma sala e jogar as 8 pessoas ao mesmo tempo. Caótico, porém, se você conhecesse todo mundo e tal, podia ser muito divertido. E em Diablo 3, a gente pode botar 4 pessoas na mesa. Eu vou te falar, 4 já é uma bagunça do caramba. Pô, mas Solid... É porque ficou mais flash o negócio. É, tem muito mais habilidade. Concorda comigo, Solid, que são 5 classes. Pelo menos 5 pessoas na mesma sala, né? Uma pessoa de cada classe diferente. Talvez, cara, talvez. É, mas eu vou te falar, o jogo já é tão caótico com 4 pessoas que... É. Eu acho que tinha que ter menos inimigo e deixar mais gente entrar na sala, porque de boa. A gente tá conversando aqui, cara, tem um grupo aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas conversando. A gente não poderia estar jogando Diablo junto. Não? E não, você tem uma... Mas vamos fazer a conta então, Senhor da Eternidade. Não é assim que eu aprendi a jogar multiplayer, Senhor da Eternidade. Onde a gente divide o grupo. Dividir na multiplayer. Dividir não é muito multiplayer mesmo, não. Eu acho que essa mecânica, essa ideia de você não ter tantos personagens diferentes, elas influem diretamente na falta de necessidade de ter muitos personagens diferentes no mesmo jogo, né? Porque você tem 4 jogadores juntos. Você não precisa de... Se você tivesse uma gama de 16 possibilidades ali pra escolher 4, ia ser muito frustrante. Então se você reduzir um pouco essa gama, você acaba tendo menos frustração ao botar o modo multiplayer, né? De 4 pessoas jogando junto. Cara, a verdade é a seguinte. É muito divertido jogar o jogo porque as hordas de demônios são muito numerosas. Então você se sente muito poderoso, muito heróico quando você sai de uma porrada com muita gente. Mas se o custo disso foi não conseguir colocar 5 pessoas numa sala, eu acho que fica... Eu acho que foi uma perda. Eu acho. Cara, falando um pouco da... Acho que eu não joguei o suficiente pra ver a diferença entre personagem e outro. Então parou, não sei então se parou. Com itemização ou tudo mais. Mas a impressão que eu tenho é que antigamente você tinha uma série de itens que só serviam pra um tipo específico de build. Ou seja, eu tô jogando lá, eu podia chegar, pegar com meu amigo Comandante Cobra, eu jogar com um druida, jogar com um druida e a gente não disputar pelos mesmos itens, porque ele tá seguindo uma trajetória, seguindo outra. Eu acho que no Diablo 3... Não, mas em Diablo 2 você não disputa por item nenhum, moleque. Você pegou o que caiu no chão. E se é o unique, foda-se, moleque. Peguei, é quem pegou. Sim. Não, sim. Se é a Bárbaro, falando... pega o item pra Bárbaro, você fala, foda-se, é isso. Sim, mas você tinha, mal bem, entre amigos, de vez em quando rolava uma ética, não era sempre. Depende, cara, depende a do ética item. Do se item Diablo, era bom, não. De vez em nunca. É. A ética do Diablo era pegar primeiro, identificar e ver qual é. Uhum. É exatamente. Mas aí vendo, porra, você tá jogando aqueles projetos com seus amigos, tipo, top de ladder, você acaba cedendo. Se não tiver projeto nenhum, tiver cada um por si, você vai ter os outros personagens, você vai pegar aquele item e jogar pro teu alt, filho da puta. Revelando a ética do Mesh Splinter, mas enfim. Não, tô falando o que todo mundo fazia, cara. Ah, todo mundo fazia. Espalhou-se, todo mundo fazia. Mas enfim, olha só. É, uma coisa que eu discordo de você, Mesh Splinter, é o seguinte. O jogo agora, ele tá ainda mais diferenciado. Porque, por exemplo, meu Bárbaro. Se você quiser um item com 67 de força, vai fundo, meu amigo. Mas eu quero que tenha 67 de vitalidade, entendeu? E se eu quisesse, por exemplo, e o meu Bárbaro, ele usa, tipo, 6 habilidades que um cara que se beneficia muito de força provavelmente não vai usar. Porque eu sou muito defensivo, entendeu? E o meu lance não é ser defensivo. O meu lance é ser defensivo. Se você quer usar um Bárbaro com Berserk, que ataca muito rápido, rouba vida, eu não sei o que, você vai investir nisso. Que não são necessariamente os mesmos itens que eu vou usar, entendeu? Morre. É mas claro. Mas então a customização, ela não tá nos pontos que você distribui você de habilidade. Você não pode distribuir nada. Você não distribui nada. A customização tá nos itens que você encontra e eles sim dão bônus para as suas habilidades. Ó, você pode customizar da seguinte maneira. Você tem 6 slots para usar de habilidade. Os 2 botões do mouse e 1, 2, 3, 4, tá? Então você tem 6 habilidades. Cada habilidade tem um conjunto de, sei lá, 8, 10 runas. Isso significa que se eu não tenho habilidade ali no hotkey, eu não posso usar ela. Não pode. Entendi. Então é o seguinte, seu personagem, ele tem, sei lá, vou pegar cutilada, tá bom? tem uma cutilada, tem uma runa da cutilada que é toda vez que você mata o inimigo com a cutilada, você explode o corpo dele. Como tá? Assim runa? Pera aí. Cada habilidade, cada magia tem um grupo de runas, que são coisas que, tipo, melhoram aquela habilidade, cada uma habilidade extra. Cada uma tem 5 runas. Você só pode escolher uma. Entendi. E é o seguinte... Então aí já tá bem customizado, né? Sim, é muito customizado. Uma das runas da cutilada é essa que explode cor. Então vamos supor que você esteja numa sala onde tem um bicho que ressuscita todo mundo que você mata, tá? Uhum. Vamos supor, não sei se essa situação existe, porque a única maneira que eu vejo essa porra dessa runa sendo útil. E aí você vai e explode o corpo do cara que não pode ressuscitar ninguém. Beleza. Mas se você tiver esse golpe, você não pode ter o outro, que gera mais fúria por inimigo que a cutilada acerta. Então se você é um cara que precisa de muito de fúria, você vai precisar do outro. Mas, entendeu? A coisa vai mudando assim. Você tem que escolher um ou outro. São opções que você faz e que o jogo ele bom pode... Bom exemplo ficar... é o meu monge e o monge do Senhor da Eternidade. São monges completamente diferentes. Completamente. Ele acha que eu jogo errado. Mas você joga errado. Ele é o monge da porrada, eu sou o monge do esporte. Entendi. Mas o engraçado é que quando as pessoas quando foi revelado que você não ia distribuir mais pontos, você não tinha mais essa distribuição de atributo nem de habilidade, a tendência é que as pessoas tinham de acreditar que o jogo não ia ser mais tão customizável, quando na verdade ele é muito customizável de uma outra forma, né? Ele é customizável de uma maneira controlada, entendeu? Eu achei uma maneira muito interessante. É interessante. O jogo melhorou muito. Eu achei mais legal do que distribuir ponto. Eu já sou um crente dessa nova teoria do ponto não vale a pena, porque o jogo ficou mais flexível. Você não fica com um personagem que depois você joga no lixo. Eu também tinha um necromancer que tinha força. Você não tem o saco de um estilo, você pode mudar de estilo. Pode mudar. E você não precisa ir na internet. Você não precisa ir na internet procurar a melhor build, entendeu? Mas pode sim. Pode sim. Porque a gente sabe que tem builds que são mais fortes. Eu acabei lendo, assim, eu fiz sempre lê, né? Não li, não. Não, foi sem querer, gente. Foi sem querer, foi sem querer. Não, eu acabei lendo. Não li, não. Não li, pô. Eu li as Stupips e montei a minha. Tem a minha própria mago, por exemplo. No GameFAQs, né? Não, porra. Tem ainda. tem. Então, sabe, eu montei o meu próprio e, assim, eu vi as sinergias. E tem coisas que eu vi que funcionam, tem coisas que não funcionam. Tem habilidade, não se enganem. Tem habilidades que são uma merda, sabe? Não funciona mesmo. Sim. Ainda não funciona. Então, são muito situacionais. A gente não sabe ainda quais são as situações em que elas devem ser usadas. Parece que elas foram lançadas só pra servir de mau exemplo, né, cara? Pois é. Mas eu acho que o jogo fica muito customizado nesse aspecto. Fica bem diferente, ele fica flexível e ele não se engessa como o Diablo 2, né? Você vai ser uma javazão pelo resto da sua vida. Entendi. Então, achei bem interessante. As escolhas não têm peso, a não ser que você jogue no da pesada, porque o peso é escolher as 7 erradas de habilidade e morreu. Exatamente. Mas isso serve pra todo jogo, cara. Não. Mas convenhamos, Comandante Cobra, isso acabou com um problema gravíssimo que tinha no Diablo 2, principalmente no começo. Depois foi até sanado, mas no começo e por toda a parte que nós jogamos na nossa infância, era assim, botou um ponto errado de skill, moleque, você vai viver com aquilo na sua cara pra sempre, não sei que você faça personagem do zero. Mas isso envolve, cara, uma coisa de você pesquisar e se comprometer ao jogo, sabe? Tipo, dar essa coisa de você realmente se preocupar com o que você tá fazendo. E hoje em dia, não, você pode... Se eu sou um cara do café com leite, moleque, não interessa o que eu faça, cara. Literalmente não interessa o que eu faça, eu posso mudar quando eu quiser. Entendi. Entendeu? Não, e agora no Diablo 2 a gente tá falando isso, mas no Diablo 2 atual a gente pode mudar, tá? Existe respeito. Por isso que eu falei que na nossa época não tinha, foi um problema, foi sanado depois, entendeu? A gente tem agora um sistema de crafting que pode forjar itens, forjar armas, certo? Péssimo. Ele entrou pra ocupar o espaço do antigo game. Peraí, pause. Eu achei que tu gostava desse jogo, Comandante Cobra, falando sério. Não, fala sério. O jogo é maneiro. Então, o sistema de crafting do jogo, ele é um upgrade do sistema de gambling, né? Que era do Diablo 2. Aquele sistema era horrível, né? Era a única coisa também que você tinha pra fazer com dinheiro. Porque dinheiro chegava a um ponto do Diablo 2 que você vê mais pra nada. Então você Esse jogo, dinheiro é uma coisa que vale muito. Muito. Claro. Dinheiro é muito importante. Porque tem a Auction House, né, cara? Porque tem a Auction House. Casa de leilões. Sistema de crafting. É casa de leilões. E sistema de crafting que consome muito dinheiro. Eu, por exemplo, eu não uso sistema de crafting. Eu só pego item ruim naquela porcaria. Então eu decidi que eu não vou gastar meu dinheiro com aquele ferreiro filho da puta. Mas como é que funciona esse ferreiro? Como é que é esse sistema de crafting? Então é o seguinte, é uma coisa bem diferente porque ele é persistente na sua conta. Então se você tem um bárbaro e um mago na mesma conta, o level do ferreiro é o mesmo. Entendi. Lembrando que varia de dar pesada pra café com leite. São ferreiros diferentes. Mas essencialmente é o mesmo. Assim também como o seu stat, né? Como é que é a tradução de stat em português? Baú. Seu baú. Uau. Porque o baú, você vai comprando pontos de espaço nele. E aí ele é persistente também. Isso e é o mesmo útil, baú pras duas contas. Assim como então, o Diablo 2, você tem aquele baúzinho que você guarda os itens fora do seu inventório, né? Só que você não precisa mais do seu amigo pra fazer troca de item entre personagem, porque é o mesmo baú pra todos os personagens do modo, né? Se é o modo hardcore. Fudeu. Por quê? Fudeu, então, cara. Não tem mais personagem mula. Não, não tem mais mula. Mas o baú tá bem grande, você pode comprar mais páginas. Entendi. E com dinheiro de verdade também? Provável, porque se você compra gold do jogo com dinheiro de verdade, você pode comprar mais espaço no teu inventório. Então, peraí. É, você pode comprar gold com dinheiro de verdade legalmente pela Blizzard? Sim, tudo indica que isso vai ser absolutamente possível com a nova Auction House. Ainda não é. Ainda não implementaram. Ainda adiaram ao lançamento da monetização do mundo real. Entendi. E é, as pessoas que vão profissionalmente viver de Diablo. Muitas pessoas provavelmente vão. Tá, então me fala um pouquinho como é que continua, me explicando como funciona esse sistema de crafting. Você tem esse ferreiro que acompanha o level do seu personagem ou no hardcore. Não, não acompanha o seu level. Ele é independente. Ele sobe de level à medida que você bota dinheiro nele. Você tem que pagar pra ele subir de level. Ah, entendi. Você financia ele. Você financia ele. Uma grana preta. E toda vez que você quer fazer um item, você tem que entregar essências de item pra ele e mais dinheiro também. Porque é uma side quest, filha da puta. É, você tem que pagar pela formação dele. É bolsa ferreiro. Exatamente. Mais um projeto do governo federal, brincadeira, né, cara? E aí ele te dá o seguinte: eu quero uma calça. Você não escolhe qual calça que você quer. Ele te dá uma calça com dois atributos randômicos. E aí é dois atributos randômicos mesmo. Pode ser qualquer coisa. Sempre randômico? Isso. Até você achar sempre randômico. Até você achar uma combinação que seja boa. Eu já vi. Então é um gamble disfarçado. Isso. Sim, é um gamble disfarçado. E bem mais caro. Bem mais caro. Porra. Mas eu já vi que tem algumas receitas que são fixas, que ele deve fazer, mas eu acho que você tem que comprar a receita e ele faz uma vez só. Ainda não posso ter mais porque ainda não cheguei lá. Mas estamos trabalhando. Então o ferreiro ficou bem interessante. Além do ferreiro, tem um mestre das gemas, né? Que ele é o responsável por fazer o trabalho que o cubo mágico fazia pra você, o cubo Horadric. Horadric, cubo. Que ele pegava três pedras de uma qualidade inferior e fazia uma qualidade superior. Existe de novo esse lance das pedras. São menos pedras dessa vez. Não existe safira nem caveira nesse jogo. Uhum. São só quatro pedras: a ametista, a esmeralda, o rubi e o topázio. Pô, sinto falta da caveirinha. A caveirinha é irada. É irada. Que era mais cara também, né? Aham, porque ela tinha propriedade de mágica, né? De mana steel. É, life steel. Acho que também tinha. Recuperava a vida mais rápido quando você usava poção. Isso. Era muito boa. E também não tem o diamante, né? Que era muito utilizado pra dar resistência, especialmente nas outras dificuldades, né? Que você já tomava uma penalidade de resistência contra a magia. Então tem esse cara das gemas e o nível das gemas aumentou muito. Ele praticamente dobrou. Antigamente o jogo parava na gema perfeita, né? Agora não. Agora ela vai ter a gema mais que perfeita. Sério? Uma radiante, sério? Quadrada perfeita, gema circular. Nossa. Assim, foi muito longe o negócio. O negócio tá muito alto nível, então as últimas pedras não, não. Sempre caras. Eu gosto de chamar de muito perto de vida, né? Tá incrível. E tudo isso com a Auction House acho que foi essencial nesse jogo, na minha opinião. Porque como o jogo tá muito forte na itemização e você não tem tanto controle assim do que cai, né? Você tem que ficar farmeando. Uhum. Você poder comprar na Auction House um item que te encaixa melhor é muito útil. E aí dinheiro valoriza muito, muito, muito. É verdade isso. Isso tem que concordar com o Solid. Sem a Auction House eu teria morrido. Então, a Auction House foi uma das melhores, se não a melhor implementação no Diablo 3. Não, é que é ela melhor. É necessária. Acha muito bem com o modelo de itemização forte. Entendi. Cara, a melhor parte do Diablo 3 é a gameplay dele e os visuais dele, entendeu? Entendi. Eu acho que a Auction House vai diminuir muito aquela necessidade que você tinha no Diablo 2 de fazer a mesma run milhares de vezes pra poder conseguir um tipo específico de item, porque você pode muito bem compensar isso com alguém que já conseguiu e tá vendendo, entendeu? E dando valor ao dinheiro, realmente, porque Diablo 2 não tinha nenhum valor, dinheiro era só gamble, ponto. No começo do jogo você até comprava uma poçãozinha, uma coisinha, um itemzinho na mulherzinha depois, mas aí depois quando você tinha rios de dinheiro, você bebia pra nada, nem pra dar repair, nem o repair fazia diferença no preço do seu bolso, você só usava pra gamble mesmo. Não, mas vamos lá, Solid, pensa comigo. Algumas coisas ficaram de fora desse pacote inicial que nos foram prometidas. Por exemplo, Auction House, dinheiro de verdade, que a gente comentou. Quando vier essa porra, vai ter nego trabalhando... O que você trabalha? Eu trabalho pra Blizzard de carteira assinada vendendo item. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante que ficou de fora, que é a arena, né? É, o PVP do jogo não foi incluído pro lançamento. A Blizzard já prometeu que vai lançar assim que possível. Eu não sei se já tem data. E até antes de lançar o jogo, já tinham mostrado vídeos na Blizzard.com, das arenas de PVP e tal. Eu, sinceramente, eu pouco me importo com essas arenas de PVP, porque eu acho que isso é uma forçação de barra. Pra mim, Diablo é um jogo pra jogar PVE, absolutamente PVE. Não, eu discordo, ele tem esses dois modos muito interessantes. Sim. É, mas não, cara, funciona eu bem. Dispenso... Você quer jogar um jogo PVP? Vai jogar um jogo PVP. É, eu dispenso completamente. Eu, sinceramente, se não tivesse, eu ia sentir falta. Uhum. Já que tem, talvez eu até teste, mas tipo, eu acho que questão. O que eu vi da ideia de arena, achei muito maneiro. Seu Eternidade, você ficou empolgado com a ideia de arena? Eu fiquei, cara. E... eu fiquei bem empolgado. E entra naquele negócio tipo do WoW, né? De 2x2, 3x3. Sim. Uau, WoW eu... de novo, quem diria? Cara, a verdade é que se tinha uma coisa de bom que o WoW tinha, era a arena, cara. Era muito legal, é muito divertido, embora eles tenham estragado de várias maneiras que eu não vou entrar aqui no mérito. É bom que a gente tá falando com ninguém que tenha viés, né? Mas o fato é, cara, que eu acho que o PvP ele sempre dá uma sobrevida ao jogo, sempre, pra mim é sempre divertido. Claro que tem os merdões Dragon Slayers aí que só gostam de ficar matando bichinho. Ah, é, mas realmente, cara, o Diablo ele é um jogo cooperativo, é, na sua essência, e é a diversão maior dele vem daí. Agora, se eles quiserem inovar, se eles quiserem lançar um PvP maneiro, que tinha um PvP funny, né, no Diablo 2. O PvP Diablo 2 era basicamente, aí, te encontro lá fora pra porrada, moleque. É. Era sempre na frente do ato 1, um monte de gente caindo na porrada aleatoriamente ali. Ou então, um nego dando PK no call level. Ou então no hardcore, né, cara? No hardcore rolavam os PVPs que eram, que davam emoção. Não, eu nunca participei de um PVP hardcore, que eu me lembre. Fraco. Mas eu via, moleque. Quando ia rolar, o nego criava uma sala falando PVP hardcore aqui, eu entrava pra ver, moleque. Tinha, ficava, assim, dava plateia naquele negócio. Dava plateia. Aí sempre tinha aquele peidãozinho que atravessava o acampamento e voltava. Atravessava, sim. Atravessava e voltava. Quando fazia ou ia isso, morrer e começava a voltar, sabe? Exato. Aí era muito bicha. Além disso, além da expansão do... Você sabe mais ou menos como vai funcionar? O esquema vai ser igual a Arena, né? É, eu não sei bem, mas eu acho que vai ser exatamente igual a Arena. Só que diferente. Vai ser Diablo. Só que igual. Mas assim, eu tava viajando na possibilidade de fazer... Claro que eles não vão fazer, porque eles não têm balls pra fazer isso. Mas fazer uma Arena hardcore mesmo, em que quem morrer, morreu. Com apostas, a galera apostando em quem vai ganhar. Como se fosse uma Arena de gladiadores mesmo. Ia ser irado. Caraca, ia ser maneiro, hein? Ia ser maneiro. Possíveis expansões, vocês acham que expansões, agora com o level 60 do... Porque essa jogada de marketing foi foda, né? Level 60 no Diablo 3 é claramente dizendo que vem expansão aí, você podendo aumentar o cap do seu level. Olha, antes de falar da expansão, tem que falar essa questão do level 60 que a gente acabou não comentando. O jogo, ele é dividido em quatro dificuldades, né? A normal, Nightmare, o Hell e agora a dificuldade Inferno. Olha só. Isso muda. Não, peraí. Em português, qual é a diferença? Hell e Inferno? É Inferno. Um é tormento e o outro é inferno. Entendi. Legal, gostei dessa. O que acontece? Eles viram que no Diablo 2 tinha um pequeno problema. Porque na dificuldade real, os bichos eles tinham level máximo 85. E o jogo, ele possibilitava o jogador até jogar o level 99, né? Uhum. Então você, de cara, tinha 15 levels de vantagem acima de todos os bichos. De cara não, moleque. Você tá de cara. De cara nem fudeu. De cara não, depois você chega no 99. Já era um trabalho do caralho. Não, né? É, verdade. Não é bem de cara, sabe? Mas você tinha essa vantagem e isso inviabilizava grande parte do jogo, né? Porque você já tava muito overlevel, você tinha essa possibilidade de ficar 15 levels acima. O que eles pensaram? Bom, as pessoas vão chegar no cap do jogo e aí vão deixar de aproveitar grande parte do conteúdo. Assim como acontece com a maioria dos jogos que você tem level. Então eles fizeram o seguinte: pera aí, vamos resolver esse negócio. Vamos fazer que nas três primeiras dificuldades você tenha uma relação level com o ambiente. Então, a partir do level 30, você já basicamente está entrando em dificuldade no Nightmare. A partir do X vai na próxima. E na última dificuldade, que é Inferno, é pra quando você já está no level máximo. Então, pra você jogar na dificuldade Inferno, você tem que estar level 60, pra matar o primeiro bicho, porque o jogo, ele parte dali em diante. E qual é a diferença, então, se você não pode mais subir de nível? É 100% baseado em itemização, porque se você pode ser level 60, mas você não vai ter a menor chance contra um chefe de ato, se você não tiver os itens daquela qualidade do Inferno. Porque eles são quais? Caveirinha? Eles não são caveirinha, né? Porque não é dificuldade, não é diferença de level. Mas é que os itens, eles vão progredindo muito além do seu level. Uhum, e tem certos tipos de item que só caem na dificuldade infernal, que é absurda, é muito diferente. Eu vi uns vídeos de uns caras jogando, assim, tudo demora muito pra morrer, tudo dá muito dano. Então é um jogo, assim, que tem uma sobrevida grande, já que ele vai ter uma dificuldade que você vai continuar jogando a partir do level máximo. Exatamente como era o WoW. Pra muita gente, o WoW começava no level 60, quando você podia fazer as raids. Sim. O Diablo 3 é a mesma coisa. coisa. A dificuldade infernal começa no level 60. Uhum. Entendi. Bom, e aí as expansões, né? É, será que vai ter mais level? Eu acho que com certeza vai ter mais level. Cara, se lançaram uma expansão dessa porra que não tem mais atos, a Blizzard tá muito cara de pau, foi mal. Tipo, não, já não, deu. Não, vai ser exatamente... Eu vou vomitar se tiver mais atos. Eu acho que se tiver uma expansão de Diablo, vai ser igual a expansão de WoW, igualzinho. Vai ser assim, eles vão dar uma classe nova, eles vão dar level novo e um ato novo, ponto. Uma é bom que não, porque eles não vão ter como justificar. Como assim? É, uma é muito pouco. Tem que ser pelo menos duas classes novas. Você acha? Com certeza. Ah, tenho certeza. Vai voltar um Necromancer da vida. O Diablo 3 tem muita reciclagem, né? O problema é que, olha só, num pacote de expansão você vai estar dando duas classes, mais um ato, mais level alto. O que eu acho que eles vão falar é, eles vão dar sempre o level e às vezes eles vão dar uns atos e uma classe, ou e depois eles vão dar só duas classes. Tu não tem como justificar ou comprar uma expansão, tipo, um jogo inteiro, falando, tipo, talvez dê um ato, talvez dê uma classe. Não, é verdade, é verdade. Não tem como justificar. Com certeza, tipo, vai ter um ato. Isso aí não é um MMO, cara. É porque no WoW eles costumam variar entre uma classe e uma raça, entendeu? É porque MMO é diferente, cara. Isso. Tipo, é muito uma manutenção, eles mudam muito mais coisa. Diablo MMO, cara, vai mudar o quê? Tipo, os caras vão falar, não, cara, pô, a gente refez a árvore de talento. Ah, não tem mais árvore de talento. Pois é, não interessa. Faz habilidade, cara. Que é? Podem fazer habilidade. I don't give a fuck. Mas olha só, coisas que faltaram que provavelmente vem em expansão é necromante, né? Vocês acham que o... Eu acho que o druida vai aparecer de alguma forma. O shapeshifter eu acho que vai entrar. O witch doctor. Eu também acho que o shapeshifter vai entrar. Ele é a única mecânica de jogo que ficou fora da expansão. Não, mas tipo, o monge pra mim não sobrepõe um paladino. Acho que um paladino ainda faz falta. É aquela figura daquele guerreiro santo, cara, de armadura. Nossa, o paladino, ele seria uma mistura de monk e barbarian. Isso, exato. E o druida não, o druida seria completamente autêntico, porque ele tem essa coisa do shape-shifting dele, entendeu? Uhum. Ele é completamente diferente. Por isso que eu acho que o druida é quase certo. Entendi. É uma... Mas eu acho o druida o mais arriscado, assim. Até porque a Blizzard... Dá mais trabalho. A Blizzard tá pussy, cara. Eles vão apostar no que tem o poder de nostalgia, no que tem o poder... Ele sabe que já vai rolar. Então, eu acho que o druida é certo. O druida é certo, porque o druida é aquela parada que não tem, é a parada diferente, e é a parada que, na expansão Lord of Destruction, foi a classe mais jogada, disparado. É tipo, pra eles cada... não botaram agora de palhaçada. Não botaram, provavelmente pensando nisso já. É sacanagem, pensando já em fazer um próximo. Pensa assim, a cada quatro personagens criados, um era assassino, três eram druidas, cara, em Diablo 3, em Diablo 2. Então eles vão criar um druida pra vender depois uma expansão. É o dinheiro fácil. Só que, pelo menos... É uma cuma de DLC. Eles não tiveram a cara de pau de botar o personagem no CD do jogo, né? É. Ou será que não? Ou será que colocaram? Cara, é provável que tenham colocado. É que nego não foi hackear ainda, porque nego tá jogando tão maluco essa porra, que nego não parou pra o CD, pra ver o que tem dentro. Ah, que CD? É, o CD do Drive. E não tem. Eu gosto de jogos de abão. Diga-me, comandante Cobra, afinal, eu não consegui entender, você gostou do jogo ou não? Você acha Diablo 3 foda? O Diablo 3 em si, ele é um jogo que ele é visualmente interessante, ele é divertido de se jogar, mas ele não é tão divertido sem a mistura certa de componentes, entendeu? Não concorda comigo que Diablo 3 é uma das experiências multiplayer mais divertidas cooperativas que a gente tem hoje em dia? Porque, olha só, você tá contando com seus amigos, sacou? Mas, então, levando em conta que a maioria das pessoas, principalmente norte-americanos, são forever alone, que jogam com pessoas da internet genérica, tipo, eu dou um jogo uma nota 6, 7, tá? Uhum. Onde Metal Gear 3 é um 9, tá? Entendi, bom? Entendi. 9,5. O que eu acho maneiro do jogo é que ele é divertido de jogar com os meus amigos, que agora estão jogando sem mim, são os filhos da puta, vou deixar isso bem claro. eu tô muito bolado e chutado, e vai ter volta. Mas isso eu nunca duvidei, quando a gente cobra. Eu, no primeiro dia, fiz a run, quando eu falei, vou pro trabalho, eu já ouvi nego falando, cara, já era, ficou pra trás. Porque... nego não respeita esse negócio de vida real. Nego não respeita o fato de que alguns trabalham, né, cara? É verdade. Pois é, então passou. Uma parada é trabalhar, outra parada é trabalhar e no fim de semana ficar com a namoradinha. Verdades foram ditas agora. Então. Pô, você esperou 12 anos pelo jogo, né? Você tá com ela há quanto tempo? É verdade. 6 meses? Eu esperei 12 anos pelo que não é esse jogo pelo qual eu esperei, entendeu? Então, ó, a história tá uma merda, o vibe tá uma merda, não me lembro o Diablo, ele é divertido, com amigos e... ele é bonito. Bom, não, Diablo. E você? Primeiro, Senhor da Eternidade, o que você é? Você concorda com o Comandante Cobra? Não, eu discordo e concordo. Porque o Senhor da Eternidade tem uma tendência a discordar de quase tudo, né? Então você concorda. Eu duvido que ele discorde de mim, eu vou te provar por quê. Você acha que o vibe de Diablo tá mantido? Não, não acho. Isso eu concordo. Você acha que o jogo ele é feio? Acho que o jogo é feio. Você acha ele feio? Feio. Não tô falando feio, tipo, não tô generalizando feio, mas eu tô falando, caraca, eu imaginava que ele ia ser muito mais bonito. Mas você imagina que ele ia ser diferente? Os gráficos são fracos. Tá, eles não são os fracos que eu já vi, beleza, mas tipo, eu acho o jogo interessante, tudo bem. Agora, não, tudo bem, não é. A história é uma merda. A história é uma merda. Mas gameplay legal. Interessante. Hã? Gameplay legal? É, muito. Jogar com os amigos é legal, então. Porra, jogar com os amigos sempre foi legal. Então. Agora me diz, senhor Leitenado, o que você gostou no jogo? Em que você fala assim, porra, esse jogo é foda por quê? Cara, eu não sei bem explicar, é uma coisa mágica. Ele é simplesmente muito divertido. É simplesmente uma das coisas mais divertidas que eu já fiz. Será que não é um hype falando por você? Não, não é um hype falando pra mim. É tipo, é o fato de eu querer parar de jogar e não conseguir. O fato de, tipo, cara, o Senhor da Eternidade é anti-hype, né? Tipo, é um jogo. É verdade. Geralmente. Isso é mentira. Isso pode ser mentira. Ele pode falar que sim, mas a verdade é que quando tava todo mundo viciado em LOL, ele tava viciado em LOL. Quando tava todo mundo jogando WoW, ele tava jogando WoW. Ele pode ser hater, tá? Mas a verdade é que ele cai. Ele cai no hype sim, ele é humano. Ele só jogou Mass Effect depois de falar, pelo amor de Deus, cara, joga. Mas Mass Effect eu também não, cara. Mass Effect é duro mesmo, no momento. A parada é a seguinte, a maioria dos jogos, você joga depois de um tempo, e ele começa a te dar motivos pra você parar de jogar. Tipo, sei lá, ah, tá ficando frustrante, ou então, ah, porra, tá ficando chato, não aguento mais esse jogo, tô enjoando. O Diablo não, o Diablo você poderia jogar pra sempre. Tá, tô jogando ele há 2 semanas, cara. Duas semanas, cara? Você tá jogando ele há 6 dias, e você tá me dizendo isso, cara. É por isso que eu tô falando. Eu tô falando numa parada de a curto prazo, tipo. Mas me diz uma coisa, senhor Eternidade. Se por 3 horas você falar, porra, depois amanhã eu jogo mais, sacou? O Diablo mentira. Não. Mentira. Senhor Eternidade, você dormiu menos por causa de Diablo a semana? Claro. Então, beleza. Solid, você concorda ou discorda? Olha, eu concordo que a história é uma merda. É, eu concordo que os gráficos não são tão bons quanto eu gostaria. Já viram os gráficos do Guild Wars 2? Aquilo sim tá bonito, meu amigo. Aquilo sim que é gráfico. Mas, em compensação, ele fica mais acessível pra mais computadores. Então é um trade-off que a Blizzard já anda fazendo já há muito tempo. Agora, o gameplay dele é muito bom. É muito divertido de jogar. As skills são muito legais. A maioria delas são muito interessantes de serem usadas. As combinações. E a Blizzard, com esses anos todos, soube aperfeiçoar a técnica do vício do loot, da dificuldade. Então, ela vai botando aquele pãozinho que você vai correndo atrás. Ela joga o pãozinho e você corre atrás. Aí você vai se sentindo poderoso. De repente, você já não tá mais tão poderoso. Aí você, onde é que tá o loot pra eu melhorar? Aí você vai. E assim, pra mim, jogar com os amigos, qualquer jogo é muito forte, mas a maioria dos jogos, jogar com os amigos é fundamental pra ele ser mais divertido. Diablo não é diferente. Jogar com os amigos é muito mais legal. Jogar, então, com voz é uma coisa que faltou no jogo, mas a gente usa por Skype, que compensa, né? Eles já sabem disso. É um jogo que você tá no computador jogando já, né? Então você tem ferramentas pra usar o VoIP. Diferente do PlayStation, por exemplo, você vai jogar um jogo, você tem que pegar o seu laptop pra botar o Skype lá. O pessoal do Xbox já tem o microfone incluído, né? Sim. Então, mas tem o microfone também, o babaquinho. Vem junto com ele, é? Não. Vem junto com a pilha do controle do Xbox. E Mesh Splinter, você concorda? Peraí, deixa eu só botar o último ponto, porque eu acho que o Diablo é um jogo que deve ser jogado. É o hardcore. O hardcore é tudo nesse jogo. Não, hardcore é uma coisa essencial da série Diablo, né? A partir do Diablo 2, pelo menos no Diablo 1, mas eu acho que ela personifica a série. Ela dá um motivo a mais pra você conhecer essa série. O hardcore é hardcore. E ele, assim, faz muito tempo que um jogo não me faz fazer o coração bater mais forte, você ficar com medo, você ficar emocionado, você rir que nem um maníaco. Você fala, ai, fudeu. Então, assim, ele te emociona por esse aspecto, entendeu? Era um jogo que faz você se importar. Você tem um senso de responsabilidade, digamos assim, com seu personagem, e você tá sempre naquela corda bamba. Eu posso jogar num ato mais baixo, contra bichos mais fracos e não ganhar quase nada, ou eu posso jogar lá na fronteira do jogo, onde os itens vão me melhorar muito, onde eu vou ganhar muito mais XP, mas onde eu corro mais risco. Aí você tá sempre jogando com esse risco, essas situações. Então, isso acha muito legal. O jogo é... ele mexe com você e é uma experiência que eu acho que eu recomendo a todo mundo que gosta de jogar, experimentar pelo menos uma vez o hardcore. É frustrante, mas também é a recompensa de você matar o diabo, subir na vida. Na dificuldade, é, faz você uma pessoa melhor. Uma nota que eu daria pra ele? Não é o diabo que eu tava dos meus sonhos, mas é um bom diabo. Eu daria uma nota 9, é uma boa nota. E você, senhor Eternidade? Aí, eu esse jogo não merece 9, eu acho absurdo essa nota. Isso é absurdo. E eu vou dar 8. Seria 9 se fosse personagem da pesada. Entendi. Boa. E Matt Splinter? Cara, eu não tenho tanta propriedade de falar que nem eles, porque eu cheguei a level 16. E agora eu tô jogando com o segundo personagem. Você é café com leite, cara. Já morreu hoje. Eu morri hoje com o hardcore, velho. Enfim, o que acontece é que eu acho que todo pro 8 também. Uma coisa que eu vou sentir falta é da solidariedade dos meus amigos. Falar, pô, galera, vamos jogar junto. Porque a galera, na verdade, vai jogar mais rápido que puder. Ou você alcança ou você tá fora. Então eu estou automaticamente, cara, fora. A minha solidariedade é tão grande que eu tenho um personagem pra jogar com cada um de vocês, cara. Caraca, é e muito você amor. Tá usando o que você usa comigo com agora, tipo, sem mim. Não, tá me traindo, eu troquei. Na verdade, eu troquei, cara. Comandante Cobra, você é mulher de malandro, cara. Moleque, eu sou, acho que a pessoa mais vingativa desse chat. Eu garanto que olha só, esse negócio de jogar com os amigos é o seguinte: eu jogo hardcore e meu foco é jogar hardcore nesse jogo. Eu não tenho a menor vontade de jogar softcore mais. Meu personagem tá lá, level 33, matei o diabo, dei um beijo pra ele, nunca mais usei. Então, eventualmente eu vou começar de novo a todo momento. Então, continua jogando, que uma hora a gente se encontra. Porque o meu personagem tá mais alto que o seu, vai morrer. Tá? Isso sim é que é legal, viu? Jogar junto com os outros significa isso. Tipo, vamos jogando quando se encontrar. Né? Não, amigo, é assim. Se encontra pela vida aí. É aí que você sente, cara, a amizade. É assim que você sente. É um personagem, né? Pra jogar com você. É um jogo de grupo. É um jogo de grupo. Mas infelizmente não dá pra jogar sempre com todo mundo, cara. Só cabe em 4 na mesma sala, né? Isso sim. Mas Mestre Splinter, qual a nota e por quê? Cara, eu vou no 8, igual a galera tá falando. É um jogo que tem uma jogabilidade muito maneira. Eu acho, eu não digo que a história é ruim, eu digo que a história é simples. Eu não vou julgar, porque eu acho que a história nunca se propôs a ser legal. Então eu não posso julgar ela como se propôs a ser legal. Meu Deus do céu. Não, não se propôs a ser legal, mas conseguiu pelo menos 2 vezes. Então, é verdade. Quem chamou esse cara? Né? Mas algum de vocês acha que o hype que foi criado em cima de Diablo 2, como StarCraft 2, fez o jogo perder um pouquinho, assim, do que ele é? As pessoas esperavam muito mais do que ele realmente é? Não. A verdade é que o hype do Diablo é que o nego ia comprar mesmo que fosse um monte de merda que levava na tela. Entendeu? Entendi. Agora, o problema é que o jogo ele tem uma boa jogabilidade, mas ele vai tomar 9 e 10 em todos os sites de jogos, porque eles vão usar a mesma coisa, mas entendi. Cara, ninguém esperava que a história fosse maneira. Pô, eu dei 8, cara. Eu não esperava que fosse uma merda, entendeu? Dei 8. Não, cara, porque se o cara chegasse e falasse, ah, qual é a história? A história, cara, é igual do Diablo 1. Tem o Diablo, tá lá no final da... no seu trono, fazendo maldade, você tem que matar. Beleza. Ia funcionar da mesma forma. Ia. São estilos diferentes de jogo, você entende? O jogo com uma história básica, com uma versão extremamente básica, que fala é básico. O jogo que fala, não, galera, tem história, but not really, é diferente. Então, o Ilapso, vou te pedir 2 favores, pode ser? Pode, cara. Então, o primeiro favor é, por favor, me ajude a, depois de ouvir e discutir tudo isso, continuar sem jogar Diablo até o julho, quando eu for me formar. Conto com a sua amizade, porque você trabalha no mesmo lugar que eu estudo, a gente se vê toda hora. Tranquilo. E, em segundo lugar, eu vou pedir pra você ensinar pro Comandante Cobra, que nunca vê, nunca escuta a gente, nunca acessa a gente, nunca manda e-mail, nunca vê nada, como ele pode fazer isso? Antes, eu vou validar aqui o que o Comandante Cobra acabou de dizer. Eu acabei de abrir aqui o Metacritic.com e estamos vendo aqui Diablo 3 PC, Metascore 88, baseado em 20 críticas. Gameblog.fr, francês não conta, foda-se, deu 100. RP Gamer, 100. Machinima, 95. Gaming XP, 94. Eurogamer, da Alemanha, 90. Spazio Games, deve ser italiano essa merda, 90. GameStar, 90. Eurogamer, da Itália, 90. Revista Edge, da Inglaterra, revista conceituada, 90. Videogamer, 90. 3D Juegos, 90. Blá blá blá, 90. Gente, Escapes, o Escapes deu 80. Eles costumam ser mais sóbrios. É, eles sabem do que eu tô falando, assim. É, IGN, não tem nem IGN, nem GameSpot aqui. A IGN, ela tá fazendo aquela review que, tipo, o cara demora dias pra dar review. Eu acho bom. Não. Jogar o jogo direito. Né? Porque tem muita gente que faz review, nem zero o jogo. É, a IGN que deu, tipo, 10 pro Mass Effect 3. Né? É, beleza. Desculpa, cara. A IGN, tipo, ela demora 3 dias pra falar. Realmente é a mesma coisa que todo mundo acha, legal. Agora que é o seguinte, essas empresas, essa galera aí, eles recebem o jogo antes, pô. No caso do Diablo, até acho que que não, porque, né, sei lá, talvez não. Mas eles recebem esses jogos antes, eles têm tempo antes de todo mundo pra olhar, sem ter influência de ninguém pra olhar, e pra falar, tipo, Mass Effect 3 realmente é um jogo 9,5, porque o final é sensacional. Então, mas é isso aí, como das cobras dá certo. E você pode entrar em contato com a gente, agora voltando ao que me pediram, era isso mesmo, né? É isso mesmo, cara. Não lembro. Ah, é, sim. Você pode entrar em contato com a gente, para evitar que o inimigo jogue Diablo 3 antes do fim da faculdade dele, pro e-mail ninjainimigonãojoguediablo@baixofrentesoco.com. Aí, vamos criar. Vamos criar. Vamos ver isso aí. Começa a criar aí. Enquanto isso, você também pode mandar os seus e-mails dizendo o que você achou de Diablo 3, ou então falando, ai, vocês falaram de Diablo 3, não vou ouvir porque não quero tomar spoiler. Para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, ou então no nosso site, baixofrentesoco.com, lá no Phoenix Down, estamos também no phoenixdown.com.br, com F, e estamos sem no acento. Facebook, sem acento, como diria o Jô Soares, e procura a gente no Facebook e no Twitter, baixofrentesoco, e foda-se. Isso aí, e só pra lembrar aqui... Anotei tudo. Pra anotar, por isso que eu falo, pra você não precisar anotar, você pode sempre ouvir no final do programa de novo. Eu não ouço o programa, esqueceu? É verdade. Ah, é verdade. Cara, você tá tipo eu agora, nem eu. E só pra lembrar aqui, a gente se vê semana que vem. Abraço. Se tudo der certo, né, cara? Se só os outros quatro aí continuarem jogando Diablo 3, a gente provavelmente tá aqui semana que vem de novo. Não, mas esse negócio da bandeira, de você dar teleporte, as coisas que eu achei muito, muito inteligente pra melhorar. Porque sempre aquele negócio, você entrava no jogo, abre TP. Abre TP pra mim. Era uma pipa ou infernante. Aí, jogar gravando é foda. Acrescenta, eu diria. Meu Deus! Acabei de escapar de um Bane em Dota 3 aqui, o bicho vem explodindo, cara. Ai, meu Deus. Isso aqui é. Olha só, o maluco jogando hard, o maluco jogando da pesada e gravando podcast. Ou faça isso em casa, criança. Da pesada level 2 já, né, cara? Puta que pariu, o que eu tava falando, cara? Tá falando da bandeira, né? Pera que eu te respirar aqui um pouquinho.